Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer ao Murilo Carlos Veras a dica que ele me deu de que existia uma tradução americana desse Tratado dos Signos de João de São Tomás, ou João Poinçon. E isso é uma raridade, eu só sabia que existiam alguns pequenos textos dele em espanhol, um sobre a alma, outro sobre a verdade, mas não tinha a menor ideia de que existia esta tradução monumental. De qualquer modo, a pergunta que ele fez, respondi pelo conteúdo genérico, sem ter em conta o texto. Claro que eu vou estudar isso aqui com muito cuidado, e um dia voltaremos a conversar a respeito. Em todo caso, eu acho realmente espantoso que, depois de 4 séculos, né, a filosofia portuguesa comece a ser descoberta no mundo anglo-saxônico, né, que durante muito tempo acreditou que só ele existia. Aqui o pessoal só toma conhecimento de um autor estrangeiro quando ele ganha o prêmio Nobel. O diálogo é interno no mundo anglo-saxônico, principalmente o pessoal da escola analítica, um só conversa com os outros. É mais ou menos que nem Partido Comunista, né? Cada um só conversa com os seus parentes e isso dá uma tremenda impressão de que o resto não tem importância. Tá certo? Uma das poucas vantagens de ser brasileiro é que nós não pertencemos a nenhuma dessas tradições. Em princípio, nós estaríamos abertos, quer dizer, nós não estamos mais, nem ligados à filosofia anglo-saxônica, nem francesa, nem alemã, nem coisa nenhuma. Tá certo? Então, em princípio, nós podemos ter uma curiosidade, um leque de curiosidade mais aberto. Né? Infelizmente, quando o neguinho entra na universidade, já trata de castrar isso imediatamente e dá então um círculo de informações limitado e insistir que só isso existe. E a esta limitação acrescenta-se o fato de que, em geral, a bibliografia que se dá nas universidades sobre qualquer coisa é sempre em português, porque já sabe que o pessoal não lê nenhuma língua estrangeira, né, e não quer sobrecarregar os coitadinhos. Então daí a coisa fica mais limitada ainda. Daí chegamos àquele ponto da tese da menina que fazia sobre aquela mulher do funk, como é que chama? Popozuda, sobre, né? Em que a bibliografia da tese era assim, 6 livros. Ela tinha lido 6 livros inteiros para fazer a tese. Era um sacrifício extraordinário. Eu lembro que no curso que eu dei de Teoria do Estado no Paraná, quando eu disse que um sujeito tem que ler pelo menos 80 livros por ano da sua especialidade, assim, foi um choque, as pessoas ficaram ofendidíssimas com isso, né? Acharam que era um massacre. Então, eu não entendo, se não é para saber nada, por que o nego vai para a universidade? Na verdade, até sei, ele vai para pegar um certificado que lhe permita exercer uma profissão sobre a qual ele não sabe coisíssima nenhuma, porque se precisar saber, é covardia, é sacanagem. Né? Então, com esses exames desses textos que a gente tem feito aqui, vocês podem meditar um pouco sobre o que é você compreender um texto filosófico. Bom, você compreender um texto qualquer é você saber a que ele se refere fora do texto. Isso aqui é absolutamente básico. Portanto, você entende que qualquer prática que você tenha na escola desconstrucionista vai aleijar você intelectualmente pelo resto da sua vida, porque você nunca vai aprender a compreender um texto se você acredita que um texto só se refere a outro texto, que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, e não existe referência fora do mundo textual. Se você, assim, imagina um rapaz que saiu do secundário, entra na universidade e recebe este impacto, ele nunca mais vai poder aprender a ler. Porque, você vê, quando nós perguntamos assim, do que o autor está falando, né? No caso, os objetos a que ele se refere não existem fisicamente, você não tem como obtê-los por experiência sensível, ele não está falando do elefante, da montanha. Tá certo? E, em princípio, a primeira camada de referência que você tem não são sequer outros textos, porque ele... Então, o que está interessando quando... Por exemplo, aqui o Jean Brown fala, sei lá, de Nietzsche ou de Hegel, ele não está fazendo uma interpretação de texto de Hegel ou de Nietzsche, mas ele está tentando relacionar esses textos com outras coisas que não estão nesses textos, com outras ideias, com outros sentimentos, com outras experiências humanas que não estão nesses textos. Então, nessa primeira camada de referência, você pergunta a que ele está se referindo. Então, num primeiro momento, vamos dizer, num primeiro círculo de referência, ele está remetendo a aspectos de certos textos que só adquirem sentido na comparação com outros textos, mas enquanto você fala de texto, você está falando apenas dos documentos e não das coisas envolvidas. Quando, por exemplo, ele se refere, né, aos textos antigos, do gregos, que tem a visão da verdade como uma dimensão superior à qual você pode ter acesso mediante tais ou quais experiências iniciáticas, essa verdade, evidentemente, não é um texto. Ela está infinitamente para além do que o sujeito jamais conseguirá dizer. Você vê que o próprio Platão, nos seus diálogos, ele toda hora insiste que existe um conhecimento para além daquilo que ele pode explicar no momento e ao qual ele só pode aludir vagamente. Mas certamente, então, você entende que este outro conhecimento não é um texto de maneira alguma. Então, simplesmente para você entender o texto de Platão, você precisa saber que ele está se referindo a algo que está, por definição, para além de todos os textos possíveis. Então, e quando, em seguida, o Jean Brun começa a comparar, vamos dizer, esta experiência, né, iniciática dos gregos com a visão da verdade em outras épocas, também você não está lidando somente com textos. Quando você vê, por exemplo, em todo o trabalho que eu fiz, estou fazendo a respeito de Descartes, né, o método que eu usei ali foi aquele do Paul Friedlander, quer dizer, eu vou me reportar. Tem primeiro o texto, embaixo eu tenho o que se chama o filosofema, quer dizer, o discurso filosófico, a unidade do discurso filosófico está subentendida por baixo de vários textos. É certo, quer dizer, o sujeito apresentou um pedaço da sua filosofia aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, e a unidade da filosofia dele não corresponde à unidade editorial dos textos. Isso é raríssimo de acontecer. Em Kant isso acontece. Quer dizer, a estrutura da filosofia do Kant é a estrutura da obra escrita dele. Mas em caso de Descartes não é. Na casa da maioria dos filósofos, não é. Quer dizer, a expressão escrita é mais ou menos ocasional. Então você tem a coleção dos textos e embaixo você tem aquilo que se chama o filosofema. O que é o filosofema? É a ordem interna da filosofia, tá certo? Considerada em si própria e não apenas nos textos. Então os textos são apenas documentos para você chegar ao filosofema. Bom, mas por trás do filosofema, você tem o sujeito ativo que pensou aquilo tudo. Quer dizer, um ser humano. O filosofema não se monta sozinho, tá certo? Então, é um ser humano, é uma consciência humana que está ali agindo e, de certo, ela não produz filosofia simplesmente a partir de outras filosofias. Quer dizer, o sujeito lê um livro de filosofia e produz outra filosofia. Fala, não, entre as leituras filosóficas do cidadão, entre o aprendizado filosófico dele e a filosofia que ele produz, existe todo o conjunto da experiência humana, tá certo? Que certamente não consiste de textos. Por exemplo, esses três sonhos que Descartes conta, bem, nós os conhecemos vagamente através de um texto, mas certamente eles não foram textos. Descartes não leu esses sonhos, ele sonhou. Tá certo? Então, se você não tem alguma ideia do que seja uma experiência onírica, você não vai poder entender a dele. E eu não acredito que nenhuma experiência onírica tenha sido jamais um texto. Não é isso? Quer dizer, ele pode fazer um texto depois, ele pode contar, né? Mas ninguém lê o seu sonho enquanto está vivenciando o sonho. É feito, vamos dizer, de imagens, de emoções, de situações, etc, etc. Então, você simplesmente, para entender o de que Descartes está falando, você vai ter mais ou menos que recompor imaginariamente o sonho dele. E com isso você já vai parar infinitamente longe do mundo textual. Quer dizer, o mundo onírico é o que pode haver de mais distante de, vamos dizer, de um texto impresso. Tá certo? Mesmo porque todo mundo sabe que as recordações que nós guardamos dos nossos sonhos são fragmentárias. Você tem, né, às vezes durante alguns minutos, segundos depois de você acordar, você lembra o sonho inteiro, mas logo aquilo se fragmenta e só sobra uma imagem e outra aqui, aqueles pontos mais marcantes, tá certo? E se você vai, por exemplo, num psicanalista, são esses pontos mais marcantes que você vai contar, porque o resto se perdeu para sempre. Então, esta experiência de você não ter controle sobre a memória dos seus próprios sonhos, eu pergunto, o que que isso pode ter a ver com o texto? Quer dizer, se você não tem a experiência de tentar recordar um sonho e ver como ele se esfarela na sua mão, você nunca vai entender uma coisa como esses três sonhos de Descartes, no qual provavelmente havia muito mais elementos do que aqueles que ele conseguiu anotar depois. Tá certo? Isso quer dizer que a narrativa que o sujeito faz do seu próprio sonho já é, de certo modo, uma interpretação que ele está fazendo. Quer dizer, ele conserva alguns pontos, ele faz uma seleção involuntária, é claro, mas é uma seleção dos pontos que ele considerou marcantes, tá certo? E no caso de Descartes, você vê que essa interpretação já interfere tremendamente na narrativa do sonho, pelas qualidades que ele atribui aos vários elementos. Como, por exemplo, ele sente que o vento que o está impelindo na direção da igreja é um elemento maligno. Né? E como é que ele sabe? Ele sabe apenas que ele ficou com medo na hora. Né? Quer dizer, o qualificativo maligno é acrescentado a posteriori. Não é um elemento do sonho, mas é um elemento da sua interpretação, que no relato deixado por Descartes nos aparece como se fosse uma narração quando não é. Ademais, todos esses elementos oníricos e de memória, tá certo? Que estão presentes na elaboração de uma filosofia, eles se reportam, vamos dizer, a um mundo humano e mundo físico em torno. Quer dizer, por exemplo, se não há emoções nem sensações, não existe dor, não existe prazer, não existe medo, não existe coisa nenhuma, então é simplesmente o indivíduo é uma máquina, nunca viveu, tá certo? E não tem conhecimento do que seja a realidade e a vida, então ele provavelmente não vai poder fazer filosofia nenhuma. Então, por trás de toda a filosofia, existe um mundo de experiências. Então, alguns filósofos deixaram relatos sobre quais são essas experiências, como, por exemplo, o impacto que em Platão tem o seu encontro com Sócrates. Né? Isso, quer dizer, toda a noção de educação que Platão vai desenvolver é tudo baseado nessa experiência. Quer dizer, ele não está falando de ideias ou de doutrinas, ele está falando de uma pessoa que ele conheceu. Do mesmo modo, o próprio Descartes, ele deixa indicações de experiências reais que ele teve no colégio dos jesuítas e que ele teve com esses sonhos e nas suas viagens, etc, etc. Se bem que a narrativa de Descartes é toda cheia de disfarces e camuflagens. Quando ele diz, né, eu caminho mascarado, ele também está querendo dizer, olha, a minha biografia que eu estou contando para vocês são só uns pedaços selecionados, mas pode ser que a parte mais importante esteja escondida. E isso também para nós é altamente significativo. Quer dizer, eu não vejo como você entender da mesma maneira essa biografia de Descartes, que é tão cheia de enigmas e alçapões, e às vezes outras certas vidas bem simples, onde não aconteceu praticamente nada, como por exemplo a vida de Giambattista Vico, como sendo professor num colégio de uma província, levando uma vida relativamente medíocre. E assim por diante, quer dizer, os documentos que chegam para nós a respeito dessas experiências são muito variados. E às vezes você não tem documento nenhum e você vai ter que preencher aquilo imaginariamente. Por exemplo, eu não conheço nenhuma biografia interior de Leibniz, por exemplo. Pela riqueza e imensidão do horizonte filosófico de Leibniz, você imagina que a vida interior do cara devia ser um vulcão. O tempo todo está inventando alguma coisa. É difícil você entender isso, como é que o sujeito fazia isso no meio de uma vida de diplomata. Tá certo? Então, Em suma, não temos uma ideia clara da biografia psicológica de Leibniz, mas qualquer que seja o texto que você está lidando, se você não conseguisse reportar a experiência humana por trás dela, você nunca vai entender o texto. A experiência, em parte, é uma experiência intelectual, a leitura, o confronto com outros filósofos, mas, por outro lado, existe o elemento moral e físico da experiência que não pode ser abolido nem esquecido. Quando, por exemplo, eu cheguei à conclusão, depois de pensar muito a respeito, que a questão do gênio mau era o verdadeiro tema das meditações, que ela era o centro das meditações e não uma figura de retórica que Descartes tivesse usado para expressar uma doutrina filosófica. Por quê? Porque a própria doutrina filosófica, a doutrina do cogito, ele tinha encontrado pronto na peça de Plauto, o Anfitrião. Então, aquilo que ele colheu de um terceiro não pode ser, evidentemente, o centro da filosofia dele. Então, a coisa invertia no consenso geral dos estudiosos. Então, o cogito é o centro da coisa e o gênio mau é apenas um artifício literário que ele usou para chegar lá ou para expor a coisa. E eu vi, depois de eu ler esse livro do Garcia Hernández, que é Descartes e Plauto, eu vi, mas se é assim, se ele pegou o argumento do cogito pronto do outro, tá certo? Então qual é o elemento de originalidade? Eu digo, o elemento de originalidade é o gênio mau, é a experiência do gênio mau. Tá certo? Então, invertendo mais ou menos a interpretação usual que se tem de Descartes, só pude fazer isso por quê? Porque eu me reportei à experiência efetiva. Você vê, se você pegar o livro do Marcel Guerou, Descartes, Segunda Ordem das Razões, é o exame mais meticuloso que alguém já fez do filosofema de René Descartes, né? Quer dizer, reconstruído segundo a ordem interna da sua argumentação. Ali é um estudo maravilhoso. Só que ele se atém ao texto. Eu digo, se você pensar só no texto, sem você levar em conta os elementos biográficos, você nunca vai chegar a descobrir a importância do gênio mau nessa história toda. E, sobretudo, você examinando os textos de Descartes em si mesmos e em profundidade, você jamais vai saber que ele tirou uma ideia de um outro texto, porque ele não cita esse outro texto. Quer dizer, o argumento do Plauto não é citado em Descartes, ele não faz parte nem da obra, nem do filosofema de Descartes, é um elemento introduzido desde fora, tá certo? Pelo estudo biográfico. Né? Então, você verá, não se trata, evidentemente, de, como explicará o próprio Jean Bon mais tarde, de explicar uma filosofia pela biografia. Quer dizer, você criar uma hierarquia no qual a filosofia do Neguinho é o problema e a biografia é a solução ou a explicação daquilo, né? Isso seria impossível, porque eu não vejo como explicar uma filosofia desde um elemento externo a ela, né? Para que você pudesse explicar uma filosofia só pelo elemento biográfico do indivíduo, seria preciso que esta compreensão biográfica abrangesse a filosofia inteira e a superasse de algum modo. Então você teria uma segunda filosofia mais profunda que explica a filosofia do Neguinho. E essa filosofia mais profunda seria de base, então, biográfica. Isso é impossível de você fazer. Trata-se apenas de você articular os elementos que estão escritos no texto com os elementos que você colhe da biografia e usar esses elementos biográficos como, vamos dizer, um suporte que lhe dá, vamos dizer, a referência, o de que o indivíduo está falando e a que ele está se referindo em última instância. Quer dizer, por mais que tenha sido, por mais requintada que tenha sido a elaboração intelectual que ele fez em cima desses elementos. E quando você está lendo um texto como esse do Jean Brun, que se refere, vamos dizer, a algumas dezenas de filósofos, também o que ele está falando desses filósofos não se refere somente àquilo que está nos textos deles, tá certo? Mas, vamos dizer, ao espírito da época, aos círculos de convivência que eles tiveram, quer dizer, ao que as ideias dominantes nos círculos intelectuais e na opinião pública, tá certo? E a todo o jogo de tensões humanas que existia por trás de tudo isso, não é isso? Então, por exemplo, quando você estuda os textos de Santo Tomás de Aquino, né, você tem que se lembrar que esses textos, que para nós são apenas, vamos dizer, uma edição que você comprou em tal lugar, na época eram aulas, né, quer dizer, aquilo é o conteúdo de aulas dadas numa universidade. E, vamos dizer, a universidade é um meio social e dos mais complexos, tá certo? Então, ali você tem, vamos dizer, às vezes, é no estudo deste ambiente onde o indivíduo estava falando que você vai entender o porquê dele estar falando determinadas coisas. Se você não sabe, por exemplo, que ali na época havia uma disputa dentro da universidade entre o clero secular e os monges, um dos quais era o próprio Santo Tomás de Aquino, tem muita coisa em Santo Tomás de Aquino que você não vai entender. Se você não se reporta também, digamos, ao regulamento da universidade, tá certo? Você também não vai entender o contexto no qual ele estava dando aquelas aulas e por que as aulas estavam organizadas e seriadas da maneira que o Melio faz. Então, esse elemento biográfico, ele nunca é totalmente externo. Ao contrário, ele faz parte, ele não é a explicação da filosofia, mas ele faz parte da filosofia. Ele é, vamos dizer, é um elemento integrante do próprio pensamento do sujeito. A não ser que você entenda como pensamento ou assim, um mero programa de computador que já vem pronto. Né? E, agora, quando você pergunta de onde o indivíduo tirou essas ideias, como que ele chegou lá, partindo de que experiência, né, ele chegou lá. Por exemplo, no livro A Filosofia e Seu Inverso, eu mostro ali que a ideia do Panofsky de que as catedrais góticas foram inspiradas no pensamento escolástico, é exatamente o contrário, porque as catedrais góticas estavam prontas antes de que você tivesse qualquer expressão, as expressões maiores do pensamento escolástico estivessem prontas. Mas eu não posso, é impossível você negar que o simples fato do indivíduo entrar numa daquelas catedrais e observar aquela estrutura tão complexa não tivesse algum impacto imaginativo na cabeça do sujeito. Hoje nós temos muitos estudos sobre como o ambiente físico no qual você vive, no qual você é criado, tem um impacto grande sobre a sua mente, sobre a sua conduta, etc, etc. Por exemplo, no livro do Michael Jones, que ele fez sobre a Bauhaus, né, mostrando então que esse conceito do Bauhaus, dos conjuntos habitacionais feitos para as pessoas pobres, que aquilo seria uma sementeira de crime, droga, prostituição, né, que ia destruir todas as famílias, etc, etc. Então mostra esse conceito dos conjuntos habitacionais como um elemento, na verdade, de estratégia revolucionária. Então, você já sabe que as pessoas que moram naquele lugar, elas serão, pela própria estrutura física do ambiente, serão obrigadas a fazer certas coisas e impedidas de fazer outras. Né? Como, por exemplo, o fato de que nesses lugares ninguém podia ter a sua lavanderia em casa. Havia uma lavanderia comum. Então você sabe que, diariamente, centenas de pessoas serão forçadas a conviver num ambiente de lavanderia. E que uma parte do que seria a sua vida doméstica agora passa a ser a sua vida social. Isso já muda, muda tudo, não é isso? Então, também o fato de que todos vivem em apartamentinhos colados uns aos outros, quer dizer, você não tem um intervalo, você não tem privacidade. Como é que a ausência de privacidade não vai ter um impacto na conduta das pessoas? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os lotes de terra são todos muito grandes, não é isso? Eu daqui de onde estou não vejo os meus vizinhos praticamente. Eu só vejo quando eu quero. Eu chego lá e toco a campainha e falo com o neguinho, mas eu não tenho a presença visível dele. Agora, no caso dos conjuntos habitacionais, você não tem só a presença próxima, você tem a promiscuidade. Tá certo? Então, na promiscuidade e na transferência de uma série de tarefas domésticas para o coletivo, você já mudou completamente a mentalidade das pessoas. né? E, sobretudo, quando são, vamos dizer, pessoas sem muita instrução. Tem um ditado francês que diz: se você quer mudar as ideias de um homem inculto, você muda ele de lugar. Mas se ele parou de morar aqui e morou em outro lugar, ele já vai pensar diferente. Também, no Brasil, você vê a diferença dos. Isso é a coisa clássica dos povos do litoral e povos do interior. Se você compara, se é a mentalidade do carioca, né, com a mentalidade do mineiro, né, você vê a diferença do homem praiano e do montanhês. Né, e assim por diante. Então, todos esses elementos, eles estão subentendidos de algum modo numa filosofia. Quer dizer, onde o sujeito viveu, com quem ele convivia no dia a dia, qual era o círculo de pressões sociais que ele sofria e de oportunidades sociais que se abriam diante dele. Né? Em outros casos, você pode ter interferência de elementos de ordem médica, uma doença, tá certo? Ou um longo sofrimento que o sujeito teve, tudo isso você tem que levar em conta. E isso não é você buscar a explicação, usar a biografia como explicação da filosofia. Não, isso são elementos internos que estão na própria filosofia. Porque na elaboração de ideias filosóficas é impossível você isolar as ideias abstratas, vamos dizer, dos entes e experiências concretas dos quais eles emergiram. Então, é claro que se cada filosofia viesse acompanhada de uma autobiografia, né, que explica a origem das suas ideias, seria tudo muito mais fácil. Alguns filósofos fizeram isso. Berdiaev, por exemplo, autobiografia espiritual, e tantos outros, tá certo? Mas às vezes você não tem isso. Então, quando não tem, você vai ter que recompor imaginariamente. O que se torna tanto mais difícil quanto mais a obra está escrita dentro dos cânones de um gênero literário estável, como por exemplo as Sumas. Todas as Sumas têm uma estrutura idêntica. Você coloca uma questão, coloca os argumentos de um lado, coloca os argumentos do outro, confronta, e chega uma conclusão. Daí passa para a questão seguinte, quer dizer, a resposta daquela questão passa a ser uma premissa da investigação seguinte, tá certo? Então, isso quer dizer que as Sumas têm uma estrutura exatamente igual à daqueles arcos góticos que vão se ramificando. Quer dizer, essa ramificação é a estrutura das Sumas, tá certo? Mas por que que eu sei isso? Se eu procurasse nas Sumas, eu não encontraria isso. Eu só encontro se eu, pelo menos, olhar uma fotografia de uma catedral gótica e saber, era nesta igreja que o sujeito ia. E assim por diante. Em suma, a leitura de um texto filosófico é um trabalho de imaginação, do mesmo tipo que você tem que fazer quando você está lendo um romance. Quando você está lendo uma narrativa de ficção, você mais ou menos visualiza o que está se passando, né? Conforme a índole da sua imaginação, segundo a classificação da programação neurolinguística, se você é um cara visual, auditivo ou senestético, tá certo? Você vai imaginar as coisas de uma certa maneira, tá certo? Você vai vê-las, ouvi-las, ou de certo modo você vai quase que reproduzi-las fisicamente, como se você fosse um ator no palco. Mas algum trabalho de imaginação você faz. Se não houver esse trabalho de imaginação, você simplesmente não sente o que está acontecendo. Ora, num romance, o autor fornece alguns elementos de referência física e cênica, por assim dizer, que facilitam essa reconstrução. E é por isso que você entende a narrativa. No livro de filosofia, raramente tem isto. Você tem apenas as ideias, quer dizer, o produto final de uma sucessão de abstrações que foram feitas desde a experiência concreta. Então, você vai ter que suprir a experiência concreta pelo estudo da biografia e pela sua imaginação. Quer dizer, o trabalho é muito mais complicado, na verdade. E quando se trata, vamos dizer, de textos que como este que nós estamos lendo, que abrange várias épocas da história da filosofia, o que você vai fazer? Você vai ver essas épocas mais ou menos se desenrolando na sua mente como um cineminha, onde, vamos dizer, a cada ideia corresponde um determinado tipo de emoção, um determinado tipo de reação humana, uma determinada situação humana e assim por diante. Quando, por exemplo, você vê que todos os filósofos gregos, eles levavam em conta o fenômeno das experiências iniciáticas, né? Isso quer dizer que havia gurus, havia mestres espirituais que lhe davam certos exercícios, certas práticas, tá certo? E através das certas práticas você chegava, teoricamente, a ter um acesso à verdade suprema. Eu digo, eu não nego que isso acontecesse, né? Apenas eu não sou idiota bastante para confundir um vislumbre da verdade suprema numa verdadeira transformação do iniciado naquela verdade. Eu acho que o iniciado pode chegar a descobrir as maiores verdades e 10 minutos depois ele volta a ser um idiota. Eu confirmo isso porque eu conheci alguns iniciados, entendeu? E os iniciados, por exemplo, eu conheci o Fritz von Frum, ele passou por iniciações, né? Islâmicas, as mais altas que havia na época, tá certo? E ele, às vezes, ele apreendia certas verdades profundas, mas às vezes você podia mostrar uma situação clara para ele não entendia a situação. Quer dizer, ele tinha, como diz, respingos da sabedoria e não a sabedoria. Mesmo que ele recebesse muito, né, por fora daquela iniciação, o problema é, ele vai reter isso aí? Porque, afinal de contas, ele continua vivendo, ele tem uma vida animal ainda, tá certo? Ele tem um corpo que vai se desgastando, o cérebro que vai perdendo células, né, a memória que vai se debilitando, e o natural temor que vai fazendo com que os velhos se tornem cada vez mais desconfiados, e tudo isso, o cara não pode escapar de tudo isso. Né? Então, vamos dizer, os gregos tinham acesso à sabedoria através dessas iniciações? Tinham, só que era um negócio momentâneo. Tá certo? E, vamos dizer, a transformação, quer dizer, a absorção do indivíduo, na verdade, a absorção do místico hindu no Brahman é uma figura de linguagem, não é uma realidade. Isso eu asseguro para você, não é uma realidade. Né? Não existe, entre os seres humanos, não existe o portador da sabedoria. Existe alguém que soube algo da sabedoria, teve um acesso momentâneo, tá certo? Mas isso não garante nem a sua... Aquele negócio que o René Guénon diz, que você, pelo estudo teórico, você adquire onde as condições para a iniciação, então você faz a iniciação, que já é a sua transformação naquilo. Isto é falso. Isso não pode acontecer. O indivíduo não se transforma na sabedoria. Tá certo? Então... Quer dizer que em tudo isso há uma série de figuras de linguagem que o pessoal acaba entendendo de maneira literal e concreta, por assim dizer. Então, de qualquer modo, pergunto eu, o que, que você pode entender, vamos dizer, do universo da filosofia grega sem você levar em conta esse elemento constante que era a presença dos chamados mistérios ou escolas iniciáticas? Por menos que o indivíduo faça menção a isso, ele está lá. Né? O próprio Aristóteles, ele diz, os ritos de mistérios não nos ensinam nada, mas eles deixam em nós uma profunda impressão. Isso é só o que ele diz. Ele não fala mais nada a respeito de ritos de mistérios. Só que depois, num outro livro, ele vai dizer que todo o nosso conhecimento começa com as impressões. Né? Então, isso quer dizer que aquela impressão, aquilo que se impregnou no indivíduo durante aquele rito iniciático, é uma coisa de uma abrangência muito grande e que pode, de algum modo, demarcar todo o horizonte imaginativo e perceptivo do indivíduo por muitos anos. Não é isso? Mutatis mutandis, num nível muitíssimo mais baixo, você imagina o que representa. Para um garoto brasileiro que vive num meio inculto, bárbaro, tosco, tá certo? E infinitamente tedioso, tá certo? Onde tudo é chato, tá certo? o indivíduo, de repente, ele entra num banco de universidade onde tem milhares de outros jovens, como eles, né? Todos na expectativa de que, bom, agora nós temos acesso ao mundo da cultura. Isso é quase uma experiência iniciática. Essa experiência vai marcar, vamos dizer, a biografia intelectual e moral do sujeito pelo resto da vida. Quando eu vejo os meus companheiros de geração, eu vejo como as primeiras experiências que eles tiveram, devo dizer, da transição do mundo privado para o mundo público, que a universidade já é uma coisa pública, né? Ela é, quer dizer, o sujeito que saiu do bairro, lá de Vila Nhocunhé, você está entendendo? Aquela vida limitadíssima, tediosa e sem sentido, e de repente ele é colocado na USP, tem 10 mil pessoas lá, aquilo é como se fosse um país. E ele começou a participar então da vida pública. Este primeiro impacto é tão grande, pode determinar o resto da vida do sujeito. Quando eu vejo os meus colegas de geração, como o Zé Dirceu, o Rui Falcão, eu vejo que aquela experiência os marcou para sempre. Eles nunca foram capazes de, e nem tentaram, né, rever essa primeira experiência e ver se não havia outras aberturas possíveis. Né? Então, é claro que numa vida intelectual normal, essas experiências, elas nunca são definitivas e marcantes. Por quê? Porque elas são sucessivas. Quer dizer, você vai abrindo para horizontes cada vez maiores. Então, e é claro que essa progressiva abertura e ampliação do seu horizonte dificilmente vai poder se realizar através da participação em outros ambientes sociais. Muitas serão experiências imaginárias que você obteve através da leitura, da contemplação artística, da experiência religiosa, etc, etc, etc. Mas também pode acontecer de você ter uma abertura para outros ambientes sociais completamente diferentes. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu era jovem, a minha primeira abertura nesse sentido foi quando eu entrei para o jornalismo e conheci o pessoal do Partido Comunista, então aquilo foi a minha abertura. Eu tinha saído daquela minha limitadíssima vida privada e agora eu estava participando da elaboração dos destinos do mundo. Sabe lá o que é isso? Pô, é uma coisa importante pra caramba. Então, é claro que isso me marcou. Porém, logo em seguida, eu tive a experiência das psicoterapias. Eu comecei a me interessar por psicologia e comecei, eu mesmo me submetia a várias psicoterapias diferentes, uma freudiana, outra junguiana, outra existencial, etc, etc. E eu vi, pô, isto é um mundo que era completamente alheio àquele na qual eu tinha entrado. Eu tinha entrado num mundo público. De repente eu descubro que existe um mundo subterrâneo, no fundo da psique das pessoas, né, onde aquilo que eu tinha aprendido no ambiente anterior pouco valia, tá certo? E, de repente, por uma feliz coincidência, um colega meu me convida para montar uma livraria, era uma livraria de assuntos esotéricos. E, de repente, eu fiquei conhecendo todo o pessoal do movimento esotérico, teosofistas, espíritas, magos videntes, que era um outro mundo ainda, completamente diferente do mundo da psicanálise e do mundo do comunismo. E, em suma, essas experiências nunca pararam de suceder para mim. E, a partir de um certo ponto, eu comecei a buscá-las. Eu comecei a supor, falar, peraí, eu penetrei num círculo maior do que eu tinha antes, mas quem disse que isso aqui é a última instância? Quem disse que não tem uma coisa para lá, e para lá, e para lá, e para lá, e para lá? Isto seria o caminho normal da vida intelectual. Quer dizer, uma sucessão de ampliações. Mas cada uma dessas ampliações implica o quê? Implica uma mudança social. Você está penetrando em outro meio que não tem contato com o primeiro. Ou que tem, às vezes, até um contato hostil. Tá certo? Ou que ignora completamente o ambiente anterior. Então significa o seguinte, você vai fazer novos amigos que tem uma nova conversa que os amigos anteriores não entendem. E daí acontece aquele negócio, a sua namoradinha não entende mais você, tá certo? Os seus amigos acham que você está ficando esquisito, tá certo? Então, significa que existe uma tensão entre o desejo de integração social e a sua evolução intelectual, evidentemente. Não é isso? Então, é claro que em alguns países o meio intelectual é suficientemente civilizado para absorver todas essas experiências, de modo que naquele meio todo mundo sabe do que as pessoas estão falando, porque mais ou menos todas atravessaram todas essas experiências, todas essas mutações. E quando chega uma idade madura, todos têm um círculo de experiência relativamente comparável, tá certo? Mas eu imagino, por exemplo, uma vez num debate onde estavam Erich Fogelin e o filósofo marxista Lucian Goldman, que foi um discípulo de Lukács, e o Fogelin estava se referindo, vamos dizer, a experiências místicas, experiências religiosas, tá certo? Que o Fogelin praticamente conhecia tudo, ele leu tudo que existe a respeito, e daí o Lucian Goldman fala: ah, mas o socialismo foi para mim uma experiência religiosa. O importante nessa frase é o para mim. Quer dizer, ele vivenciou como se fosse isso, porque ele não tem outros termos de comparação. Então ele está usando experiência religiosa num sentido analógico e, na verdade, metonímico. Né? Tá certo? Então, digo, por exemplo, quando ele fala experiência religiosa, por exemplo, bom, é como tiveram as meninas em Fátima, né? Tá certo? Quer dizer, será que você participar de um partido socialista ou comunista pode lhe dar uma experiência como aquela? Falou, o que tem a ver uma coisa com outra? Não tem nada que ver. Portanto, só pode usar experiência, sim, experiência religiosa, o termo experiência religiosa em sentido metonímico. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é assim, é a relação entre o mundo das ideias filosóficas e o mundo da experiência humana. Num caso como esse texto do Jean Bron, quer dizer, a imensidão de experiência interior desse camarada, ela é tão grande. Eu posso dizer, ó, eu acho que o Jean Bron é um cara que ele dificilmente tem alguma situação humana que seja completamente estranha para ele. Ele já passou por tudo, ele sabe tudo. Tá certo? Então, e daí vem esta densidade do texto dele, em que cada parágrafo tem 15 referências, que não são referências textuais. Às vezes são textuais também, mas por trás delas está vamos dizer, a referência a uma experiência humana. Tá certo? Então, quando ele fala, por exemplo, esta experiência da separação. Não é isso? Bom, tem muita pessoa que não tem a menor ideia do que seja isto aqui. Então, para você ter uma ideia da separação, é preciso que você tenha tido um vislumbre de uma esfera de eternidade. Senão você não sabe que está separado dela. Para muitas pessoas, eternidade é apenas uma palavra. Quer dizer, não há. Isso não corresponde para elas a nenhuma experiência efetiva. Por exemplo, se vocês lembram no curso da Consciência de Imortalidade, eu comecei por explicar que para você começar a entender o que quer dizer a palavra imortalidade, você teria que ouvi-la desde um círculo mais interior da sua psique, tá certo? Onde você tem a vivência dos elementos permanentes da sua alma, ou seja, da sua identidade. Quer dizer, o que está em você desde que você nasceu e está até agora é que não mudou, porque tudo muda, tá certo? Mas, ou existe, vamos dizer, um núcleo permanente, ou esta sucessão de mudanças não tem unidade alguma e você não pode sequer identificá-las como mudanças. quando você percebe, por exemplo, que você mudou, é porque entre o primeiro estado e o segundo estado algo permaneceu, senão a mudança implicaria o esquecimento automático da fase anterior. Não é assim? Você vê, por exemplo, a capacidade que os animais têm de esquecimento é um negócio incrível. Então, para um bicho é atropelado, então logo a perna dele esteja boa de novo, ele esqueceu tudo. É? Então, ele não fica parado recordando. Ah, eu sofri tanto no passado. Né? Você não vê um bicho ficar deprimido eternamente por causa de uma experiência traumática que ele teve. Então, logo ele se recupera fisicamente, acabou o trauma. Né? Crianças pequenas também têm uma capacidade incrível, né, de recuperação, mas essa capacidade vai diminuindo. Né? Itens, em geral, o que acontece? Elementos traumáticos que a pessoa viveu, sei lá, aos 20, aos poucos anos, se impregnam de tal maneira na mente dela que ela vive um trauma permanente. Sem contar, assim, se você fumar um cigarro de maconha, se eu for cheirar um pouco de cocaína, aí os traumas nunca mais vão passar. O senso do tempo se perde, o tempo não passa. Então, se você levou umas palmadas 30 anos atrás, você pensa que foi anteontem. Tá certo? Então, isso são, vamos dizer, são falsos elementos de permanência, são impregnações. Ou seja, duas coisas nos impedem de penetrar na camada mais profunda e mais interior, mas é da verdadeira, dos elementos de verdadeira permanência. O primeiro desses elementos são as mudanças permanentes. As mudanças que não passam, não param, né? E o segundo são as falsas permanências, as impregnações traumáticas. Mas, se você é capaz de saltar por tudo isto, e você, uma vez na sua vida, você dizer a palavra eu, querendo dizer não o seu estado atual, né? Mas você inteiro, desde a infância, você com todas as suas idades, presentes e futuras. E você então ter consciência deste elemento estrutural permanente e imutável que tem dentro de você, bom, aí você pode ter uma ideia do que é a eternidade. Senão a palavra não quer dizer coisa nenhuma. Quer dizer, a sua permanência não é uma eternidade, mas é uma imagem de eternidade, e através de uma coisa você pode conceber a outra. Todas essas experiências interiores, elas são absolutamente indispensáveis para o sujeito que pretende estudar filosofia. Né? Senão, os objetos dos quais os filósofos estão falando passam a ser para você somente ideias e opiniões daquele filósofo. Por exemplo, quando Platão fala sei lá, do mundo das ideias, ou do mundo dos princípios, mais elevado ainda, qualquer imbecil pode ler num dicionário, ah, Platão dizia que existia o mundo das ideias, mas escuta, mas você sabe do que o Platão está falando? Quando você fala disso, você está se referindo apenas a um texto de Platão, mas Platão não estava se referindo a um texto de Platão, e sim a alguma coisa. Então, sem esse esforço imaginativo e sem esse aprofundamento interior, o estudo da filosofia é perfeitamente inútil, só serve para fazer mais um boboca falante, tá certo? Que pode jogar com as palavras, mas não tem ideia das experiências correspondentes. E quando nós vamos ler um cara como Jambon, um pouquinho de esforço basta para você notar que ele sabe do que ele está falando. Ele conhece essas experiências interiores às quais ele está se referindo. Então, quer dizer, você acompanhar nesta sucessão de experiências da verdade a qual ele está se referindo, é um empreendimento que só vai dar certo se você conseguir, de certo modo, incorporar essas respectivas experiências. Então, claro que nós não vamos conseguir fazer isso só nas dimensões desta aula, é uma coisa que você vai ter que continuar fazendo depois. Mas, por exemplo, se perguntar assim, o que que eu sei, vamos dizer, por exemplo, experiências iniciáticas ou experiências místicas, que são coisas diferentes. Né? Experiência iniciática é uma experiência que é guiada por um mestre através de práticas. Né? Se você responder, não sei nada, então significa o seguinte: você nunca vai saber do que Platão está falando, nem o próprio Aristóteles. Você vai saber apenas os conceitos filosóficos correspondentes. Então, este, vamos dizer, é o grande vício constitutivo do ensino universitário de filosofia. Ele só lida com conceitos e palavras. Não há coisas, não há referência ao mundo. Então, é claro que muitas dessas experiências faltantes podem ser supridas simplesmente através da leitura. Mas a leitura, por sua vez, nada vale sem o esforço imaginativo. Esses microfones estão caindo aos pedaços. Então, vamos voltar aqui ao texto do Jean Brun, ainda ao fascículo 3, sobre o Hegel, na página 3. Está falando aqui, a separação e a diferença, bom, já começou aí, é? Quer dizer, o que raio é esta separação? E a separação é essa experiência de ter tido um acesso a um vislumbre da eternidade e tê-la perdido, e perdê-la sempre. É? Quer dizer, todo e qualquer vislumbre que você tenha disso é passageiro. É certo? Então, você sabe que existe um mundo para lá, e isso está implícito no próprio conceito de filosofia, próprio sentido da palavra filosofia, como amor à sabedoria. Falo, bom, se você tem amor à sabedoria, porque você supõe que a sabedoria existe. É? Você expõe que ela existe e que ela é superior a você. Tá certo? E que você tem que fazer algum esforço para você chegar a vislumbrá-la. Tá certo? E você sabe que quando você a vislumbrar, você será modificado por isto. O que não quer dizer que a sabedoria vai se infundir em você e permanecer para sempre. Né? Você também sabe que isso não vai acontecer. Então, isso quer dizer que o simples temor de vislumbrar algo imenso e sublime e supremamente luminoso e em seguida perdê-lo, esse simples temor já pode induzir o nego a negar que isso exista. É um pouco a história da raposa e as uvas. Né? Quer dizer, você sabe que você não pode ter aquilo, então você já diz que não quer ou nega, tá certo? Então, esta experiência que ele chama como separação. Sabemos que existe, vamos dizer, uma dimensão superior, ou porque ouvimos falar dela, ou porque a vislumbramos, tá certo? Mas sabemos que estamos separados dela. Né? Só que, no caso, você vai ver que a filosofia de Hegel é um imenso esforço para abolir essa diferença, ou para situá-la num outro plano. Quer dizer, o mundo da verdade já não está numa esfera superior ao qual temos acesso mediante as experiências iniciáticas, mas nós, de certo modo, estamos dentro dele, estamos vivendo no próprio processo histórico. E a verdade não está acima de nós, tá certo? Ela está se desdobrando no tempo, tá certo? Portanto, só o que nos separa dela é o fato de que nós vivemos um fragmento do tempo e não o tempo histórico inteiro. Se pudéssemos ter o tempo histórico inteiro, teríamos acesso completo à verdade. Isso não é possível fisicamente, porque você nasceu no dia tal, vai morrer no dia Y, tá certo? Mas é possível intelectualmente, segundo Hegel, ou seja, o homem tem acesso à verdade total, não porque ele subiu numa escala iniciática, mas porque ele conhece a história inteira. Deu para entender a diferença? Hegel não nos explica como é possível conhecer a história inteira se a história vai continuar depois da nossa morte. Mas este é o problema da filosofia de Hegel. Ela tem, vamos dizer, como um dos seus pressupostos a ideia de que ela termina ali mesmo. Ou seja, de que Hegel é a culminação, é o fim da filosofia. É o fim da história, é o fim da filosofia. Então, a separação e a diferença já não se situam, portanto, numa verticalidade que reduza as verdades instauradas pelo homem a não ser senão verdades humanas. Elas escalonam a explicitação da verdade no seu devir e constituem os momentos dialéticos do espírito que é tempo. Então, o que é a separação agora, do ponto de vista de Hegel? É simplesmente o fato de que o dia de hoje não é o dia de amanhã e de que o tempo presente não é todos os tempos. É isso, é somente isso que nos separa da verdade, segundo Hegel, né? Ou seja, se tivéssemos o vislumbre do devir inteiro, saberíamos tudo, porque o devir é a manifestação do absoluto. E o absoluto nada é fora da sua manifestação. Ele diz claramente: o absoluto tomado na sua indiferenciação é idêntico ao nada. Só na medida que ele se diferencia e se manifesta no tempo, ele passa a ser alguma coisa. Então, o tempo, o desenrolar dos tempos, é o próprio absoluto. Tá certo? E só o que nos separa dele é o fato de que não conhecemos todos os tempos. Ou seja, não há nenhuma verdade acima do tempo a ser descoberta. Não há uma eternidade acima do tempo. O tempo é a única substância da eternidade. É claro, esse conceito me parece autocontraditório, porque ele está. Ele não leva em conta a noção, vamos dizer, da possibilidade universal. A linha do tempo é simplesmente uma das sequências possíveis a partir da eternidade. Poderia ter acontecido outras coisas, tá certo? Mas essa ideia de que poderia ter acontecido outras coisas é profundamente contraditória com o pensamento de Hegel. Ele acha realmente que tudo aquilo que pode acontecer, acontece, tá certo? E não há nada. A ideia de possibilidade para ele é apenas uma abstração sem sentido. Quer dizer, existiriam outras possibilidades. Ele vê essas outras possibilidades como apenas, vamos dizer, uma imaginação humana. Quer dizer, você imagina que outras coisas poderiam ter acontecido. Ele não vê que outras possibilidades existem como possibilidades efetivas na eternidade. E, portanto, não vê que o desenrolar da história poderia ter sido diferente. Daí a ideia dele de que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Quer dizer, tudo aquilo que aconteceu, onde tem um fundamento racional absoluto, e tudo aquilo que tem um fundamento racional absoluto acontece. Então, quer dizer que a separação e a diferença, como eu disse, já não estão numa verticalidade, já estão numa relação entre um plano superior da verdade que você quer atingir e o plano inferior no qual você está. Elas são apenas momentos no desenvolvimento, momentos no devir. Poder-se-ia dizer que, em Eckhart, a separação e a diferença se encontram reabsorvidas num movimento de transcensão pelo qual o homem é elevado ao nível de Deus mesmo. Quer dizer, isso é visto em Eckhart de uma maneira parecida, mas não exatamente a mesma. Eckhart não está falando do desenvolvimento histórico, mas num processo de transformação da alma humana. Quer dizer, o homem, através desta autossuperação, ele se transforma em Deus, ele se absorve em Deus. Este mesmo, um processo similar a este, é o que Hegel vê como o desenvolvimento da história inteira. Quer dizer que, de certo modo, é a humanidade histórica que se transforma em Deus no curso desse processo e não o indivíduo, o místico individual, como em Eckhart. Nos dois casos, é um processo de transformação ou de autodivinização. Mas num caso é individual e no outro é total, mais do que coletivo. Se, portanto, me transformei em Deus, diz Eckhart, de tal maneira que ele me produza como o seu próprio ser, uno com ele, semelhante a ele, pelo Deus vivente, é igualmente verdade que não há mais distinção. Quer dizer que se Deus me transforma no curso da minha autotransformação. É Deus que está me transformando e me fazendo, e, portanto, me fazendo igual a Ele, então eu já sou igual, não há mais diferença. É claro que isso é uma maneira de raciocinar hiperbólica, porque isso só seria verdadeiro se essa transformação fosse permanente e estável. Ou seja, você, não é que você teve a impressão que você se transformou em Deus naquele momento. Não, você se transformou realmente e, portanto, você tem toda a sabedoria divina, todos os poderes divinos, o que, obviamente, nós estamos vendo que você não tem. É? Então, seria o cara, tu é Deus? Então, aí, tá, transforma água em vinho, né, faz o paralítico andar, faz milagre um atrás do outro. Né? As pessoas que realmente adquirem algum poder divino, como o Padre Pio, elas sabem a diferença que continua existindo. Elas sabem mais do que ninguém porque elas têm, vamos dizer, junto com esse poder divino do qual eles são o canal, eles têm o senso da sua impotência e da sua escravidão. Que aparecia, por exemplo, nas chagas, no sangue do padre que corria o tempo todo e que não podia parar, ou, vamos dizer, nos constantes ataques do demônio, etc. Então ele sabia da sua impotência. Tá certo? Então, portanto, ele sabia que essa autotransformação em Deus não existe, essa absorção em Deus realmente não existe, porque ela é temporária. Tá certo? Ela só poderá se consumar na outra vida e na eternidade. Mas o mestre Eckhart está usando, evidentemente, um pensamento metonímico, no qual um pedacinho passa a significar a coisa inteira. Quer dizer, um momento de identificação puramente mental com a verdade suprema é tomado como se fosse realmente uma transformação sua na verdade suprema. Em Hegel, esse movimento de transcendência encontra-se dialeticamente horizontalizado, e o homem-deus é uma autotranscendência em devir. Autotranscendência, que evidentemente não se refere a um indivíduo, mas ao processo histórico como um todo. Na auto-ultrapassagem dos seus momentos temporários, a verdade temporal é, portanto, dinamizada pelo homem que a instaura e que ela instaura ao fazer dele a manifestação mesma do Espírito Absoluto em marcha. Se a verdade está em expansão, não é de maneira alguma porque ela amplia o raio do seu círculo a partir de um centro imutável, mas porque o seu centro está submetido a um devir que, ao mesmo tempo, lhe pertence. Ou seja, não há aqui uma verdade eterna que seja o centro de todas as verdades manifestadas ao longo do tempo. Este próprio centro, ele está se deslocando, ele se identifica com o próprio processo histórico. O reino da verdade é feito dessas sístoles e diástoles, de continentes que surgem para naufragar e renascer novos do oceano das eras. Então isso quer dizer que ele vê, por exemplo, o nascimento, crescimento e morte das civilizações como momentos dessa autorrevelação ou dessa autoelaboração do espírito que está sempre em marcha. Tá certo? E por isso que ele dirá que a verdade, que o absoluto, é um resultado, ele não é uma origem. Então, que em Platão, o absoluto é a origem de todas as coisas, e ele permanece imutável enquanto as coisas mudam. Em Hegel, não. O próprio absoluto está se modificando a si mesmo, e ele não é nada além das suas modificações. Então, não há um centro e causa, não há um primeiro motor imóvel. O motor é ele mesmo móvel. Tá bom, né? O reino da verdade é feito assim. Hegel dá por fim a entender que o saber é o saber do reino e o reino mesmo. Ou seja, o nosso conhecimento é o conhecimento deste processo, e esse processo é o próprio absoluto. O verum index sui e falsi, quer dizer, o verdadeiro é o índice de si próprio e do falso. Spinozista, é uma frase de Spinoza, foi, portanto, colocado em marcha na história, adquiriu a autorreferência enquanto igualdade consigo mesmo ao mover-se. Em consequência, ele não tem intervalo em si, o que implicaria um sistema de referências eterno e imóvel. Não há senão intervalos diferenciais. Então, você vê aqui em Platão 1 e Aristóteles, o absoluto permanece imóvel e intocado pelas transformações que se dão no tempo. Portanto, a separação existe sempre. E essa separação só é vencida pelo iniciado que sobe, né, vários degraus das etapas iniciáticas e pum, é absorvido na verdade. Como, vamos dizer, na mitologia, os mortais que se transformam em heróis e, portanto, não morrem mais, né? Aqui já não há este tipo de separação. A separação é apenas separação no tempo. Portanto, não há mais separação a rigor, porque a separação implicaria um centro móvel, tá certo? Que está separado e distinto do devir e da mobilidade. O devir e a mobilidade acontecem num plano inferior, ao passo que aquilo que está na eternidade permanece imóvel. Essa separação não existe mais. A única separação que existe é entre os vários momentos do tempo, tá certo? Que só coincidirão plenamente com o absoluto quando tomado na sua totalidade. Mas essa totalidade, por sua vez, que é a totalidade do absoluto, a totalidade do real, coincide com a totalidade do sistema filosófico. Depois, assim dizer, para Hegel, o seu sistema filosófico era o próprio absoluto encarnado, por assim dizer. A história emite a verdade como a história emite a como a verdade emite a história. A palavra emitir aqui, eu não achei uma tradução certa, depois secreter, que é como soltar uma secreção. Se alguém puder me ajudar a achar uma palavra melhor, agradeço. Aliás, se alguém aí souber muito francês e quiser depois me ajudar numa revisão dessa coisa, que eu não terei tempo de fazer, eu agradeço muito, porque se for possível, eu traduzirei esse livro até o fim. A história emite a verdade, quer dizer, solta a verdade como uma secreção, ao mesmo tempo que a verdade solta a história como uma secreção, pois uma e a outra não são outra coisa senão a manifestação do absoluto autocriador. Absoluto encarnado no e pelo homem, que coincide com o pensamento que se pensa, é, vamos dizer, as famosas noesis, noesis, o conhecimento do conhecimento, que era como a Aristóteles explicava a eternidade do absoluto, quer dizer, o absoluto consiste eminentemente de uma consciência que tem consciência de si mesmo, né? Ele fala, por exemplo, o pensamento que se pensa. Isso aqui é uma alusão a Aristóteles. Ele não está citando Aristóteles, mas está usando um termo aristotélico. Se você não sabe que essa é uma expressão aristotélica, você não vai entender o que ele está dizendo. Pelo homem que. O homem coincide, então, com o pensamento que se pensa. Ou seja, Hegel, quando está filosofando, ele é o próprio absoluto, tá certo? Que está se explicitando no tempo. E o que Hegel está escrevendo faz parte desta autoexplicitação do espírito. Já não é um homem que está a caminho em direção à verdade, são a verdade e a vida que estão a caminho. Elas são mesmo o caminho por excelência, caminho que não constitui senão um e o mesmo com a história. Tá certo? Então você vê aqui, essa habilidade filosófica de Hegel aí chega quase ao inimaginável, porque o indivíduo que na hora em que ele está escrevendo o seu sistema, ele tem que estar consciente de que é a história mesmo que está se auto-explicitando naquele texto, o qual faz parte da própria história. É? E nós podemos dizer que, bom, isto é uma conquista fabulosa do pensamento filosófico, ainda que nós não possamos aceitar as conclusões de Hegel, tá certo? O fato é que ele nos ensina a filosofar sobre este aspecto. Então, ver, no momento em que eu estou meditando ou escrevendo uma tese filosófica qualquer, eu me separo do ambiente em torno e me concentro apenas naquelas ideias, né? Mas como fazer isso se ao mesmo tempo você tem que ter consciência de toda a situação externa que está se condensando naquelas ideias. Né? Então, vamos dizer, a prática de ler Hegel, de certo modo, cura você desse abstracionismo e força você a saber, vamos dizer, qual é, vamos dizer, o conteúdo da situação externa dentro da qual você está e na qual você está elaborando essas ideias que, por sua vez, fazem parte da situação. Né? Isto é uma coisa realmente incrível e eu acho que isto é, vamos dizer, um elemento que tem que ser incorporado no método filosófico. Tá certo? Então, vocês lembram que no começo do curso eu expliquei aquele negócio dos patamares, quer dizer, os filósofos descobrem certas coisas que daí para dentro não podem mais ser ignoradas. Então, depois de Hegel, você não pode mais ignorar que as ideias com as quais você está explicando a situação fazem parte da situação. E são, de certo modo, a própria situação que naquele momento está se esclarecendo a si mesma. Então, por exemplo, a gente pode tirar algumas consequências práticas e imediatas, até uma aplicação mais miúda disto aí. Por exemplo, eu vejo quando as pessoas, vocês acompanharam, alguns devem ter acompanhado essa discussão que eu tive com o tal do Breno Altman, se não é que a gente pode chamar de discussão isso aí, onde ele diz que quem está contra o Foro de São Paulo é a burguesia. Nisto? Então, mas ele diz que ele reconhece que a grande mídia nada falou contra o Foro de São Paulo, e que apareceu em blogs. Quando você vai, esses blogs são blogs de orçamento mínimo ou nulo. Tá certo? Eu digo, mas se é a burguesia, por que a burguesia não usou os seus instrumentos de mídia para descer o cacete no Foro de São Paulo e pegou a sua opinião, o seu ódio de classe, desprezou o seu ódio de classe em blogs insignificantes? Não é isso? E, por outro lado, o seu Breno Altman, ele estava lá escrevendo num blog apoiado pela Folha de São Paulo, que é um grupo bilionário, e com patrocínio da Petrobras, que é uma empresa de economia mista, na qual a burguesia põe dinheiro a rodo. Tá certo? Eu digo, então, evidentemente, que as classes sociais a que ele se refere estão invertidas. Mas, quer dizer, os pés raspados dos blogs viraram a burguesia e os potentados da Folha e da Petrobras viraram o pobre povinho oprimido. Né? Então, o que, que é isto? Esse é um exemplo de alienação gravíssima. Curioso que o sujeito pensa que ele é um marxista, né? Mas um marxista que ignora a sua própria condição de classe não dá nem para começar a conversa. Quer dizer, o indivíduo não entende que aquilo que ele está dizendo sobre a situação faz parte da situação e deve, de certo modo, ilustrar e esclarecer a situação. Quer dizer, quando você fala, você tem que saber desde onde você está falando e onde o seu discurso se encaixa na situação inteira. Como uma expressão e um auto-esclarecimento da situação. Só que para fazer isso você precisa ter um pouco de treino de Hegel. Né? Notou-se com frequência que uma ambiguidade fundamental... Você vê aqui, de certo modo, o próprio Marx falha a essa exigência. Marx, por mais inteligente que fosse, ele perde Hegel, é um macaco apenas. Né? Então, ele, com frequência, ele não tem consciência da sua condição de classe e ele não sabe desde onde ele está falando. Por exemplo, esta tensão que existe entre a condição inicial de burguês e o fato dele aderir à causa proletária. Não é a mesma coisa que você ser um proletário de nascença e você tomar consciência da sua condição de proletário e meditar a respeito. Realmente não é a mesma coisa. Este ponto teria que ter sido elaborado dialeticamente no marxismo. Então, né, quem vai dar a solução disso aí mais tarde vai ser Lenin, com a teoria da vanguarda. Tá certo? Ou seja, não é o verdadeiro proletário, não é o proletariado atual que nós representamos, mas de certo modo é um proletário do futuro. E o Georg Lukács vai dar uma ajudinha para consertar isso aí com a teoria da consciência possível. Quer dizer, a vanguarda não representa a consciência do proletariado, mas representa a consciência possível que o proletariado terá no futuro, se a vanguarda conseguir fazer o que quer. Quer dizer, mas, você vê aqui, entre Marx e Lukács, passam-se 60 ou 70 anos, E até hoje, né, você tem esta tensão permanente da teoria da ideologia de classe. Porque por que que a ideologia de classe é uma ideologia de classe? Porque, em princípio, ela representa os interesses objetivos de uma certa classe, tá certo? Mas suponhamos que existam realmente interesses objetivos e que eles possam ser descritos, né, objetivo e cientificamente, né? Ainda assim, nada determina que o indivíduo pertencente a uma classe deva representar os interesses da sua classe e não de uma outra qualquer. Assim como o fato de você pertencer a uma nação ou a um grupo religioso não implica e não força você a representar os interesses, ideais e objetivos desse grupo ou dessa nação, né? Senão, nunca haveria oposição interna. Por exemplo, se tem uma guerra, né, ninguém seria pacifista. Não é isso? Mas assim como existem dentro de uma nação, existem indivíduos que são contra os interesses da nação, dentro de uma classe também existem indivíduos que são contra os interesses da classe. Supondo que esses interesses existam, tá certo? Que eu não creio muito nisso, mas supondo que os interesses de classe sejam objetivos, né? Por exemplo, você supor que seja interesse do proletariado ele tornar-se o dono dos meios de produção, para mim é uma coisa altamente duvidosa, né? Pensar assim, se você perguntar para cada proletário: meu filho, o que você quer? Você quer ser o presidente da empresa ou você quer apenas ter um salário melhor? Se ele for um cara muito ambicioso e muito esforçado, ele diz: eu quero ser o presidente da empresa. Ah, bom, então eu vou fazer um curso de economia, tá certo? Eu vou ter que concorrer com todos, né, os meus colegas, passar a perna neles para eu subir lá em cima, então daí eu viro presidente da empresa. 99% dos caras dizem: não, isso vai dar muito trabalho, você duplica ou triplica o meu salário, eu fico por aqui mesmo, que, tá certo? Requer muito menos esforço. Mas supondo que existissem os interesses subjetivos de classe, né, sem contar o fato de que quando o proletariado, entre aspas, assume a propriedade dos meios de produção, ainda temos que perguntar: mas quem no proletariado assume a propriedade dos meios de produção? Todos? Né? Isso quer dizer que serão todos presidentes da empresa? Isso não é possível. Será sempre uma administração colegiada que, para você decidir contratar um office boy, você vai ter que reunir a fábrica inteira, fazer uma assembleia? Não, você vai ter um representante, né? Esse representante, então, estará para os demais como um diretor, um gerente na antiga ordem social, estava para os empregados, vai ser tudo exatamente a mesma coisa. Pior, o proprietário antes estava separado dos seus empregados apenas por uma relação jurídico-econômica. Mas o novo gerente no Estado socialista estará separado deles também por uma estrutura política e policial, o partido, né, e a polícia política, etc, etc. Então, é claro que a separação entre o homem do povo e o governante no sistema, qualquer sistema socialista, é infinitamente maior até do que aqui separam qualquer um do Obama neste momento. Obama pode estar protegido, mas nunca estará tanto quanto Mao Tse-Tung ou Stalin. Então, supondo que existisse o interesse de classe, objetivamente, então, qual é a relação entre o interesse objetivo de classe e a ideologia de classe? E como cada indivíduo se situa em relação a essas duas coisas? Então, eu sou um burguês, então eu tenho que pensar como um burguês, representar os interesses do burguês, etc, etc. Não, eu posso aderir à ideologia do proletariado. Mas, se é assim, então como é que você pode dizer que é uma ideologia de classe? Se existe, mesmo que exista o interesse objetivo de classe, a relação dela com a ideologia é ambígua, é uma relação problemática. É? Se o indivíduo pode sair mentalmente de uma classe e aderir à ideologia da outra, então você não se pode dizer que essa é a ideologia da classe dele. É uma ideologia que apenas idealmente corresponde aos interesses objetivos. Mas corresponder aos interesses objetivos não é uma causa, como é que se diz? Não é uma força causal que possa impelir os indivíduos a aderir àquele interesse de classe. Mesmo porque, ainda tem outro problema, quem diz que os interesses de classe correspondem aos interesses de cada indivíduo? Quantos indivíduos não têm interesses que são antagônicos da sua própria classe? Ademais, mesmo supondo que existam interesses objetivos que possam ser calculados matematicamente, ainda assim seria preciso que a classe tomasse consciência disto. E como é que uma classe toma consciência de alguma coisa? Você reúne a classe inteira e diz, os nossos interesses são esses, e nós temos que lutar por isso. Você não pode reunir a classe inteira. No máximo, você reúne uma pequena, minúscula liderança que diz falar em nome dos interesses da classe. Mas essa liderança, enquanto tal, ela tem também os seus próprios interesses de liderança que não coincidem com o interesse da classe. Então, por exemplo, vamos reunir aqui, né, todos os burgueses, todos os proprietários de meios de produção. Não podemos reunir todos, porque são milhões. Então, vamos reunir aí uma representação. Então, se você reúne uma representação de 1.000, e desses 1.000 você tem uma elite de 100. Esta elite, enquanto tal, ela tem interesses que são próprios dela e que não coincidem com os interesses da classe. Inclusive o interesse de continuar sendo liderança. Né? Então, é claro que tudo isso é enormemente problemático e não há nenhuma possibilidade do indivíduo fazer uma análise sociológica decente se ele não sabe qual é a sua posição no meio desta rede, tá certo? De interesses e de discursos que idealmente correspondem a esses interesses. Né? Então, quando você não sabe isso, o que você faz? Você inventa. Inventa estereótipos de classe e investe nas pessoas conforme as exigências da retórica ou da propaganda apenas. Né? Então, é como, por exemplo, este hábito de chamar as pessoas de fascistas. Evidentemente que quem faz isso não tem a menor ideia do que seja fascismo. Né? Nunca, realmente, nunca estudaram nada. Né? Então, por exemplo, no Brasil é oficial a ideia de que o fascismo é uma expressão dos interesses da alta burguesia em crise. Eu digo, olha, mas se você estudar a história do fascismo, você pergunta quem foram os primeiros fascistas, quem começou o fascismo. Quem começou o fascismo foram veteranos da Primeira Guerra, que voltavam, vamos dizer, de um mundo de violência, sofrimento, que a burguesia jamais tinha conhecido, e que justamente se revoltavam contra o mundo burguês. Né? Mas, ao mesmo tempo, tinham visto a experiência horrível da crueldade, violência comunista. Então falaram, bom, nós temos que inventar uma outra revolução, porque essa aí não dá certo. Tem que inventar uma outra. Quando foi que um primeiro burguês entrou na história? Muito tempo depois que os fascistas estavam no poder, daí, evidentemente, o empresariado teve que negociar com eles. Isso foi a história como efetivamente se passou. Então, quando você diz que o fascismo representa os interesses da grande burguesia, você está invertendo a ordem dos fatores. Os interesses da grande burguesia tiveram que se acomodar com os do fascismo. Você não vai dizer que um grupo de veteranos das Forças Armadas revoltados contra tudo, tá certo? São a burguesia. Isso não faz o menor sentido. Né? Então, tudo isso, vamos dizer, no Brasil é quase impossível você encontrar uma pessoa que tenha uma clara consciência da sua posição sociológica. Né? E que, portanto, seja capaz de vislumbrar a estrutura de classes sociais de uma maneira objetiva. Mesmo que o indivíduo tenha os conceitos científicos necessários para isso. Ele vai deslocar tudo um pouquinho, porque ele vai fazer como se a sociedade fosse uma tela que está dentro dele, que ele está vendo. Né? O que é uma descrição falsa da situação. Você não está vendo a sociedade como um todo, você está dentro dela, e quando você está reflexionando sobre ela, é, de certo modo, ela que está tomando consciência dela mesma em você, ao mesmo tempo que você toma consciência da sua posição dentro dela. Só que para fazer isso, você precisa ter alguma prática de exercícios hegelianos, né? Senão você não consegue. Então, vamos dizer, essas coisas dos patamares que eu digo, né? Como por exemplo, quando eu citei a descoberta do Aperon, todo mundo conhecido boia dentro de um mar de desconhecido. Uma vez que você descobriu isso, ninguém vai ter o direito de ignorar que, para além de tudo que você conhece, existe o Aperon, né? Então, se você não o leva em conta, então você está fora da estrutura da realidade. Então, do mesmo modo, esses vários patamares, um desses patamares é fixado por Hegel, no sentido de que o saber faz parte do processo da verdade em marcha no tempo. Isso existe e só não podemos, vamos dizer, aceitar o sentido totalizante de Hegel, porque a história é um processo em aberto. Notou-se com frequência que uma ambiguidade fundamental se encontrava no coração do pensamento de Hegel. Ambiguidade que está no princípio das heranças opostas que seus sucessores nele encontraram. Quer dizer, existiu depois de Hegel o que chamava o hegelianismo de esquerda e o hegelianismo de direita. Essas são interpretações totalmente antagônicas da mesma filosofia. Por um lado, Hegel parece desenvolver uma teoria da criação contínua ao fio direto de uma história sagrada que reconcilia fé e saber. Retomaram a teologia da kenosis. Kenosis, vocês lembram, é o total autossacrifício do Cristo. Então, quer dizer, o que seria essa kenosis na história? Quer dizer, o espírito que se autossacrifica e se realiza na história ao mesmo tempo, né? Fenomenologizar a paixão de Cristo e dialetizar o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o caminho, a verdade e a vida passam a se encarnar diante de nós e em nós no próprio processo do tempo. O homem torna-se assim o colaborador de Deus ao situar-se na sua luz e acolher a manifestação do absoluto. Essa é uma das interpretações possíveis de Hegel. Por outro lado, é fácil encontrar em Hegel as linhas de força que conduzem a uma antropologização de Jesus, a uma socialização de Deus e uma divinização do social, coroadas por um sentido da história que é ao mesmo tempo criador e obra de Prometeu, talvez de Espartaco. O homem torna-se, então, não mais um simples colaborador de Deus, mas antes seu sucessor e substituto. A filosofia de Hegel, de fato, ela pode ser vista dessas duas maneiras, e isto eu não acredito que tenha solução. Quaisquer que sejam as interpretações daqueles que se dão como os verdadeiros herdeiros do hegelianismo, nem por isso deixa de permanecer verdade que, com Hegel, a revelação histórica cede lugar a uma história reveladora na qual a paixão de Cristo é incessantemente recomeçada. Que Deus toma consciência de si através do saber do homem. Que esse gnosticismo da parousia contínua desemboca numa dinamização da verdade, dinamização para a qual e pela qual critérios, normas e referências tornam-se filhos do tempo ao longo de uma revelação permanente. Pois dizer que a verdade é o devir de si mesma implica, sem dúvida, um si mesmo, mas implica também e sobretudo um devir que é o seu artesão e não servidor. Deus. Na filosofia antiga, né, e durante toda a filosofia medieval, quer dizer, o devir é um servo da eternidade. O devir acontece, mas a eternidade fica imutável e ela, como dizia Boécio, ela possui simultaneamente todos os seus momentos. Isso simultaneamente é fundamental. O Hegel nega esse simultaneamente. Ele diz, o espírito eterno só possui todos os seus momentos depois que ele se revelou integralmente. Até lá está tudo em potência, o que vai negar o princípio escolástico de que em Deus não é a potência, em Deus tudo é ato. E só há potência na escala do tempo. Mas se o ser ou a eternidade, tomado no seu mero conceito abstrato, é equivalente ao nada, e se esse ser só adquire realidade ao manifestar-se no tempo, né, então o devir não é mais apenas uma manifestação externa, ou um servo da eternidade, mas ele é o próprio artesão da eternidade. A eternidade é o resultado do tempo, e não a causa inicial, não o primeiro motor imóvel. O homem acaba assim de transpor uma etapa metafísica nova ao proclamar que a verdade é movimento e mobilidade. movimento e mobilidade, dos quais ela é o primeiro motor. Pretendendo colocar-se a serviço do verdadeiro, o homem não faz senão adorar-se enquanto alfa e ômega. A coisa é muito nítida a partir de Feuerbach e, sobretudo, de Marx. Desde então, helenismo, gnosticismo, iluminismo, joaquinismo e cientificismo podem se reunir numa filosofia, numa política da ação, que pretende, mais ou menos explicitamente, ter rompido os selos do livro do Apocalipse e ter se tornado capaz não somente de ler-lhes as palavras, mas de escrever-lhes o texto. Quer dizer, note bem, o processo histórico está não apenas expressando, manifestando o texto do Apocalipse, mas ele o está escrevendo de fato. Tá certo? E o saber, ou seja, a filosofia de Hegel, faz parte dessa escrita. Ele condensa essa escrita e a manifesta ao mesmo tempo. Escrever o texto para realizar a vinda dos tempos que até então todos se contentavam de chamar próximos. Os tempos já não estão mais próximos, eles estão aqui. Assim, os fanáticos do Apocalipse, os taboritas, Thomas Münzer ou os atuais teólogos da libertação unem-se aos fanáticos da história científica na sua vontade tiranicamente missionária de instituir sobre a Terra o Reino Salvador. Daí vem todas as ideologias revolucionárias modernas, inclusive o fascismo. Isso é por isso que continua, vamos dizer, o negócio do hegelianismo de esquerda ou de direita, atuando no século XX. Você vê a tremenda influência que Hegel teve sobre o teórico do fascismo, Giovanni Gentili, e também continua tendo sobre os marxistas. Então, entraremos em mais detalhes na aula que vem. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Está todo mundo ouvindo aí? Muito bem, então aqui temos uma primeira pergunta. José Correia de Mello. Só poderia indicar a bibliografia para obras introdutórias a Hegel? E uma boa metodologia para o seu estudo. Uma vez o senhor mencionou que o estudante não conseguia se virar com Hegel em menos de 2 anos, é verdade. Bom, um livro que eu recomendo é o do William Stacey, Stacey. E outro, os dois livros de Benedetto Croce, um que chama Ciò che è vivo e ciò che è morto nella filosofia di Hegel. O que está vivo e o que está morto na filosofia de Hegel. Existe uma tradução espanhola, já meio antiga, mas através de sebos vocês talvez achem, pelo Bookfinder. E outra é a própria lógica do Benedetto Croce, que é inteiramente baseada em Hegel. Também ele diz, uma hora foi mencionado também para entender Hegel, preciso ter em conta a figura de Napoleão Bonaparte. Poderia comentar mais a respeito, e em especial em que medida é essencial a biografia de Bonaparte para a compreensão de Hegel? Não sei se isso é tão importante assim. Eu sei que a figura de Napoleão teve um impacto na mente de Hegel, que viu nele uma espécie de encarnação da alma do mundo, anima mundi. Mas eu não diria que isso é... Se eu disse isso, eu exagerei. Que isso seria importante estudar a questão de Napoleão para entender o Hegel. O fato é o seguinte, Hegel foi um Napoleão da filosofia, né, essa concepção abrangente e imperial, ela tem alguma analogia com Napoleão? Assim como, se você pegar a figura de Goethe, Goethe é uma espécie de Napoleão da autobiografia, Napoleão da autoconstrução da personalidade humana. Mas são apenas analogias, eu não creio que isso seja fundamental. Você estudar os livros do Stacey ou do Croce já resolve o problema. Aldir Guedes Soriano pergunta, a revelação divina, Daniel e Apocalipse, não fornece um sentido para a história da humanidade? Sim, se você conseguir entender que o Apocalipse não se refere a acontecimentos que estão dentro da história, mas aquilo que está no fim da história. E o fim da história é precisamente aquilo que nós não sabemos, que nós radicalmente não sabemos. Você não pode esquecer que o próprio Jesus, quando perguntaram para ele quando vinha vir o juízo final, ele disse, eu não sei, só Deus Pai sabe. Quer dizer que esse pessoal que vive medindo a história pelos capítulos do Apocalipse, está sabendo mais do que Jesus. É um negócio impressionante. Nós temos obrigatoriamente que raciocinar na seguinte base. Aquilo que disse o próprio Jesus: ninguém sabe a hora e o momento. Né? A história, portanto, é uma estrutura em aberto, cujo fim nós não sabemos. Como é que eu posso saber o fim da história se eu não sei nem quando é que eu mesmo vou morrer, meu Deus do céu? Então, esta mania de medir tudo pelo Apocalipse só distorce e materializa, e dá um sentido muito imediato a coisas que deveriam ser vistas num prazo em aberto e imensamente maior. Por exemplo, vocês não sabem que o fim do mundo não virá senão após a conversão de todos os judeus? Está escrito isso, né? Se disse isso, eu digo, bom, então, quando o último judeu se converter, eu vou começar a me preocupar com o fim do mundo, você está entendendo? Fora disso, é tudo besteira. Quer dizer, as indicações que o próprio Evangelho dá, né, de que isso é uma estrutura em aberto e incognoscível, são tantas, né, que somente uma presunção muito grande pode justificar que o indivíduo fique medindo aí, o fim está próximo. Bom, os primeiros cristãos dizem que o fim está próximo. Né? Então, ele está próximo no seguinte sentido: a partir do instante em que você morre, né, o fim do mundo para você já chegou. Mas, e note bem, eu já expliquei isso no curso da imortalidade, eu disse que uma única alma humana imortal, ela dura mais do que o processo histórico inteiro. Isso quer dizer que para as almas dos eleitos, a história humana é um fragmentinho da sua narrativa, por assim dizer. Porque também uma coisa que é certa, você vê pelas visões que as pessoas têm do outro mundo, lá acontecem coisas. Por exemplo, existe algum tipo de temporalidade. Quando você define a eternidade como a posse plena e simultânea de todos os momentos, isso significa que para cada um dos indivíduos que estão lá, existe ainda algum tipo de temporalidade que nós não conseguimos conceber exatamente como seja, mas dentro dessa temporalidade, a história humana é apenas um momento. Mas, para nós, a nossa visão da coisa é invertida. Para nós, ela é uma estrutura em aberto. Tá certo? Então, o Apocalipse, como os demais trechos do Evangelho, esclarecem o sentido das coisas que acontecem, tá certo? Mas eles não nos dão, vamos dizer, a medida da temporalidade e, portanto, não nos dão a medida correta da analogia. Todas as interpretações são analógicas. Por exemplo, quando você vê uma situação histórica, uma situação pessoal qualquer, e você encontra um análogo bíblico, você não pode esquecer, um análogo é a mistura de semelhanças e diferenças. Então, ele deve servir para esclarecer para você, para intensificar a sua compreensão do processo, e não para você reduzir uma coisa à outra. Quer dizer, que a hora que você encontrou o análogo bíblico, você não encontrou a explicação, você encontrou uma analogia. Uma analogia, então, é um símbolo. E o símbolo, como dizia a Suzanne Langer, é uma matriz de intelecções. Ele não é ele próprio, o símbolo é ele próprio uma intelecção. A hora que você encontrou o símbolo, você não encontrou a explicação. Você encontrou um estímulo, uma força, uma energia, como um elemento, como se fosse hormonal, para que você entenda mais e mais e mais e mais e mais. É para isso que existe. E não para dizer, a explicação está aqui. Não, não está a explicação, meu filho. Ali está um símbolo que é para ajudar você a compreender, a ter mais compreensão. E não para ter a compreensão. Não é isso? E, sobretudo, a escala de tempo tem de permanecer em aberto. Isso é absolutamente fundamental. Senão você vai distorcer tudo. Quer dizer, você vai marcar o seu próprio tempo. Já estamos no capítulo tal. Falta tanto. Quando o próprio Jesus diz que ele não sabe. Olha, o que é Jesus? Jesus é o Logos, é a inteligência divina. E o que é Deus Pai? Deus Pai é o poder divino, é a vontade divina. Então, isto quer dizer que não há um prazo demarcado para o fim do mundo. Será uma decisão livre de Deus Pai. Portanto, não obedece a uma lógica predeterminada. Se tivesse uma lógica predeterminada, Jesus saberia, porque ele é a inteligência de Deus. Ele está dizendo, não é um elemento que esteja dado na lei eterna, tá certo? O elemento que faça parte do Logos. É um elemento, uma livre decisão de Deus Pai. Portanto, se ele quiser acabar nesse mesmo momento, ele acaba. Se ele quiser acabar daqui 20 mil anos, ele acaba. Basta isso, quer dizer, não adianta especular, porque isso está, por assim dizer, na liberdade de Deus Pai. Eu acho que a sentença do Cristo, quando ele diz só Deus Pai sabe, é isso exatamente o que ele quis dizer, né? Porque ele sabe tudo o que Deus Pai sabe, mas aquilo que Deus Pai decide livremente, ele não pode saber. Não tá, eu acho que está suficientemente claro isso, né? Rosato Arruda pergunta. Primeiro, muito obrigado, parabéns pelo curso. Comecei há pouco tempo e estou adorando. Muito obrigado. Minha dúvida é a seguinte. Conforme o senhor recomendou nas primeiras aulas, entendi que no primeiro ano do curso eu devo, além de ouvir as aulas, estudar suas respectivas transcrições, ler muita literatura e estudar a gramática latina do Napoleão Maciel Almeida. Até aí tudo bem. Ocorre que ainda hoje me deparei com a obra O Trivium e ao pesquisar um pouco sobre ela, me parece que o livro é extremamente importante para quem pretende se dedicar uma vida de estudos. E é mesmo. Sobretudo no meu caso, porque nunca aprendi nada do que é tratado nele. Gostaria que o senhor me dissesse se posso integrar naquela atividade. Se é, pode e deve. Pode e deve fazer. Esse livro é fundamental. Marcos Maris. Na leitura de Crime e Castigo, me ocorreu algo que talvez possa ser o questionamento de muitos dos seus alunos e também, por assim dizer, um risco real que corremos. A pergunta que gostaria de fazer é a seguinte. Até que ponto uma capacidade intelectual mediana, seja ela natural ou fruto da má educação, dificulta ou mesmo paralisa a busca pelos objetivos mais nobres propostos neste curso? Não corremos o risco de passar a vida inteira tapando buracos, seja mais nos aproximar da tão almejada alta cultura? Como lidar com a real possibilidade de fracasso que nos apresenta? Eu digo, bom, primeiro, possibilidade de fracasso, se é uma possibilidade de fracasso, não há nada que você possa fazer. Quer dizer, a imagem do fracasso não é algo que você deva fazer, não é um plano de ação. O que você tem que pensar é naquilo que você pode fazer, né? Agora, eu sei o seguinte, que o brasileiro, em geral, é um fatalista. Quer dizer, o brasileiro, primeiro, ele quer pensar todas as impossibilidades para ver se depois sobra alguma coisa. É isso. Sempre que eu convido alguma pessoa, não, vem passar um tempo aqui, o sujeito diz, não, mas primeiro eu preciso pagar tal dívida, acabar de pagar meu carro, eu preciso casar, eu preciso cuidar da minha hemorroida e assim por diante, está entendendo? Então, eu falei, aí vai ficar difícil, mas você vai ter que resolver todos os seus problemas para quando você viajar. Eu viajaria primeiro, porque viajar é uma coisa que você pode fazer, agora essas outras coisas não vai dar já. Então, mas esse fatalismo brasileiro, essa coisa de que nada vai dar certo, é alimentado pela rede de dificuldades da sociedade brasileira, que é uma coisa absolutamente incrível. Quando você vê, toda a legislação brasileira foi feita para tornar tudo impossível. Eu não sei como as pessoas aguentam, né, viver aí. Quando você vê a diferença de preço, por exemplo, das coisas. Aqui o Brasil é chamado o país da pizza de 30 dólares. Para o americano é um negócio inacreditável, né? Quando você vê o preço de uma casa aqui e no Brasil, né, é assim, é 10 ou 20 vezes mais. E o pessoal ganha menos. Então tudo isso vai alimentando um senso de impossibilidade e cria um vício mental, que é de pensar na dificuldade primeiro. Bom, as dificuldades se apresentaram no devido tempo, às vezes elas não se apresentam. Não é isso? Eu me lembro até de uma frase do Delfim Neto, que eu achava muito boa, ele diz, na prática tudo é mais fácil do que na teoria. Se achar que não dá para fazer, mas dá para fazer. Né? E também o Bruno Tolentino tinha outra, que ele dizia, ah, ele é o sujeito que não sabia que era impossível fazer, então ele foi lá e fez. Né? Então a gente sempre deve pensar nessas coisas. Né? Por outro lado, eu não acredito muito nesse negócio de inteligência mediana, eu não acredito muito em QI. Eu acho que o QI muda muito. Conforme, vamos dizer, o QI depende de um treco chamado motivação. Quer dizer, um sujeito com QI menor, mas que tenha, preste mais atenção, entenderá mais do que o sujeito com QI maior que não prestou atenção. E a atenção depende do quê? Depende de motivação. Portanto, é o seguinte, nunca se preocupe com as suas limitações por um motivo muito simples, você não as conhece. Né? Então, vale a pena você sempre pensar no que você quer fazer, não nas impossibilidades. Né? As impossibilidades são meramente teóricas. Então, pessoas que têm sucesso na vida nunca pensam nas dificuldades primeiro, nunca. Mas elas pensam nos meios de fazer. Né? Então, por exemplo, pessoas que vivem pensando nas suas dívidas. Né? Eu nunca penso nas minhas dívidas. Eu deixarei para pensar nelas quando eu tiver dinheiro para pagá-las. Pois se eu não tenho dinheiro. É? Eu pensar nas dívidas só cria um segundo problema. Eu já tenho um problema, que é pagar as dívidas. Mas se eu não tenho dinheiro e começo a pensar nas dívidas, cria um segundo problema. Então, assim, não é, ah, como é que eu vou fazer pagar minhas dívidas? Não, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Não é uma coisa simples? Eu acho que aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe disso, isso é instintivo no americano, mas no Brasil é o contrário, né? Ele não pensa nem um meio dele ganhar mais dinheiro, mas ele pensa em todas as dívidas. Então, esse elemento fatalista e depressivo que tem na sociedade brasileira, isso vocês têm que arrancar dos seus corações, senão nunca vão conseguir nada. E tem que arrancar assim, de uma vez para sempre, entender que é um vício feio, tá certo? Embora o meio chame isso de senso de responsabilidade. Você é cobrado para pensar em problemas, cobrado para pensar em dívidas, cobrado para pensar em doenças, cobrado para pensar em perigos, etc, etc. E você nunca é cobrado para pensar em nada de positivo que você possa fazer. Isto nunca vai dar certo. Isto é impossível dar certo por esse meio. Então, como todo mundo é assim no Brasil, então, em geral, quem tem mais sucesso são os irresponsáveis. Os irresponsáveis não se preocupam. Por outro motivo, evidentemente, não por senso prático, mas por insensibilidade, psicopática. Tá certo? Então, os psicopatas levam vantagem na sociedade. Agora, quando as pessoas normais, boas, honestas, entenderem que esse fatalismo, essa coisa deprimente do Brasil, não é um mérito, não é uma obrigação moral, mas ao contrário, é uma doença e um vício muito feio. Tá certo? É até falta de fé em Deus, você está entendendo? Então, quando arrancarem isso dos seus corações, conseguirão fazer muitas coisas. Então, nunca pegue esse problema aqui, joga ele fora. Meta na sua cabeça, eu sou capaz de entender qualquer coisa que eu queira entender. Se eu decidir aprender física quântica em 2 semanas, eu vou entender. É? Wagner Dias Vicente Bento pergunta: quais são os principais clássicos da literatura universal que abordam a questão do crime como um drama psicológico? Bom, os principais eu não saberia dizer, não hierarquizei isso, mas eu posso sugerir alguns. Por exemplo, vários romances do François Mauriac lidam com o crime de uma maneira, com uma arte psicológica magistral. Também os livros do dramaturgo suíço Friedrich Dürrenmatt. Dürrenmatt, Dürrenmatt, e sem dúvida todos os livros do Georges Simenon, especialmente os que não estão, bom, os da série do Inspetor Maigret também são obras-primas de psicologia, tá certo? Mas tem alguns fora, como La Neige était sale, A Neve Estava Suja, que são obras-primas de psicologia do crime, né? É o que eu posso, do que me ocorreu no momento. Se aparecer mais, eu digo depois. Pedro Werneck pergunta: The Atlantic publicou esta semana um breve artigo sobre a obra Moby Dick, citando trechos de três ensaios da década de 1940 que comentam um livro. Um deles, do editor Clifton Fadiman, chamou minha atenção por ser o único que fala da interpretação da obra como mito e não apenas como narrativa que resolve todo o sentido dos personagens com o fim da trama. Porém, fiquei surpreso com o ensaio dizer que críticos e leitores levaram décadas para se dar conta de que essa interpretação mítica aplica-se à obra de Melville. Bom, a interpretação mítica é absolutamente obrigatória em toda obra de ficção. Então, porque, veja, toda obra de ficção, ela está necessariamente enquadrada dentro daquela escala do Northrop Frye, narrativa mítica, lendária, imitativo elevado, imitativo baixo e irônico. É graduado conforme o poder dos personagens. Você vê que qualquer narrativa sobre o que quer que seja, existe um problema, existe um conflito. E só existe o conflito porque existe alguma diferença de poder, né? Entre o que você quer e o que você pode, por exemplo, ou entre você e a situação e assim por diante. Quer dizer, a gradação, essa tensão, tá certo? Entre o possível e o impossível, tá certo? Entre o poder e o obstáculo, está presente em absolutamente toda narrativa. E essa gradação só faz sentido, esse confronto só faz sentido se você tiver alguma ideia, vamos dizer, da escala de poder, desde a onipotência até a total impotência, que é justamente a escala que vai das cinco modalidades narrativas, que não é do Norton Fry, é de Aristóteles, na verdade. Né? Quer dizer, quando o herói é um deus, portanto, ele tem mais poder do que a situação. Por exemplo, o Antigo Testamento todo é história de Deus. Deus faz com o povo judeu o que ele quiser, ele puxa para cá, puxa para lá. Tá certo? Depois tem a narrativa lendária, onde o herói não é um deus, mas é alguém que tem algum atributo divino em especial, como por exemplo, a lenda de Hércules, ou de Teseu, ou de Odisseu, etc., etc. Terceiro, o imitativo alto, onde o herói nada tem de divino, mas é uma pessoa nobre, uma pessoa de alta qualidade, como por exemplo Hamlet, né? Ou o idiota de Dostoiévski, alguém que está moralmente acima da situação, embora não tenha poderes divinos para controlá-la. Depois tem o inimitativo baixo, onde a pessoa tem simplesmente a quantidade de poder que é normal e mediana no ser humano. Ela é um de nós, tá certo? Então, por exemplo, se você pegar as narrativas de Tolstói, Anna Karenina, são pessoas com uma capacidade de ação comum, vivendo dramas relativamente comuns. E por fim, a narrativa irônica, onde o personagem está abaixo da situação. Ele não compreende a situação, ou ele é fraco demais, ou ele é burro, ou a situação é complexa demais para ele. Como, por exemplo, você vê no processo de Kafka, onde o sujeito passa por uma série de situações que ele não está entendendo absolutamente nada. Tá certo? Então, a interpretação mítica é sempre obrigatória, ela está sempre no fundo. O crítico tenha consciência disso ou não. Tá certo? Então, eu me lembro, por exemplo, de um ensaio, eu acho que é do Eugênio Gomes, em que ele fazia análise mitológica do romance de Machado de Assis, especialmente Esaú e Jacó. E é claro que aí você percebe que tem aquela narrativa, tem muito mais intenções no fundo do que poderia parecer à primeira vista. Mais ainda, essa interpretação mítica, ela é viável, mesmo que ela estivesse completamente fora das intenções do autor. Porque um sujeito que escreve uma obra de ficção, ele não está construindo um sistema filosófico, ele não tem que estar consciente de todas as implicações da história dele. Ele tem apenas que inventar aquela história e explicá-la da melhor maneira possível, mas muitos dos elementos que compõem a história podem ser inconscientes para ele mesmo. Não importa, eles estão lá de qualquer modo. Por quê? Um autor de ficção, ele trabalha dentro de uma tradição, ele aprendeu a escrever lendo outros autores. Tá certo? E os elementos que estão contidos nessa tradição vão passando. Ele pode receber a coisa assim, em quadragésima mão, mas estão lá presentes. Quer dizer, a referência mitológica estará presente através da tradição que aquele autor reflete. Mas, em geral, uma boa parte desses elementos tradicionais são relativamente conscientes, o que transparecerá no domínio maior ou menor que o autor revelar desses elementos. Né? Aqui você fala do livro do Hubert Shelby, The Demon. Né? Respondendo à pergunta anterior sobre clássicos do crime, The Demon, de Hubert Shelby, tenho a nítida impressão que algumas das maiores obras de ficção foram escritas deliberadamente buscando atender com primor as duas interpretações, podendo ser vista apenas como uma narrativa autocontida, mas deixando uma impressão inconsciente de narrativa mítica. Mas sem sombra de dúvida, quer dizer, esta tensão faz parte da própria atividade literária porque ela vem na tradição. Quer dizer, dificilmente você vai encontrar um grande escritor de ficção que não tenha lido os clássicos gregos, que não tenha lido Shakespeare. Então ele tem todo esse universo mítico na cabeça, tá certo? Ele não precisa elaborar isso consciente deliberadamente, porque ele deixa que isso trabalhe a sua imaginação, às vezes até deixando que a história se desenvolva de algum modo por si mesma e inconscientemente. Muitos autores fazem isso, quer dizer, elaborar uma obra de ficção é como você criar um sonho, né? Então, se você começa a refletir muito sobre o sonho, o sonho pode parar, você acorda, e você não acredita mais no que você está escrevendo. Ela diz, não é o caso de Moby Dick, mas vejo isso nitidamente em Don Quixote, Mercador de Veneza. Por exemplo, você deixa uma impressão inconsciente da narrativa mítica. Eu acho que isso aparece em toda a literatura, em mais ou em menos. Você não pode esquecer que a arte da narrativa começa com o mito. Hein? O mito é a origem de todas as narrativas. Tá certo? E o mito não quer dizer que necessariamente seja uma história inventada. Existe o mito verdadeiro, que é constituído de acontecimentos históricos. Ele se torna um mito na hora em que ele se torna um modelo imaginativo para as gerações seguintes, como o Northrop Frye demonstra no livro The Great Code, em que praticamente toda a literatura ocidental aparece como uma elaboração de temas bíblicos. Outra perguntinha rápida, se podemos aplicar esse livro de Demon, de Hubert Shelby. É exagero compará-lo a um crime e castigo? Bom, ele é um crime e castigo um pouquinho menor. Um pouquinho menor porque o Shelby, ele não tinha, vamos dizer, a envergadura filosófica inteira do Dostoiévski, né? Não pode esquecer, Dostoiévski, ele é um filósofo, ele é um sujeito que toma partido nos maiores debates filosóficos e teológicos da Rússia, né? Naquele tempo, não é o caso do Shelby, né? Silvino Fonseca. Ficamos tentando a trabalhar com universais abstratos, sobretudo quando no mundo acadêmico saber manipular conceitos universais é considerado como progresso intelectual. Fiz bacharelado em filosofia e posso lhe garantir, todo o aprendizado na academia resume-se realmente em ideias puras, sem conexão com a realidade. Quando há alguma conexão, esse se dá ao nível de militância partidária, que aflige o espírito. Paradoxalmente, os cursos de filosofia estão alienando os nossos jovens em vez de integrar sua consciência no mundo dos fatos. Bom, foi justamente por saber disso que eu inventei este curso, para fazer, para curar esse negócio. Claro que o sujeito sabe manipular os conceitos, ele acha que está sabendo alguma coisa da realidade, mas espera, mas da onde saiu o conceito, meu Deus do céu? Dá a impressão, assim, que é um computador conversando com outro computador, é uma ideia pronta que responde a outra ideia pronta. Eu digo, isso é impossível, isso não pode acontecer. Você está falando, mano, de ideias que foram elaboradas por seres humanos em resposta a situações humanas. Muitos filósofos deixaram depoimentos muito claros sobre quais as experiências que originaram as suas ideias. Outros não deixaram, mas nem por isso eles deixaram de ter estas experiências, tá certo? Então, quer dizer, esse tecido da vida real por trás dos conceitos filosóficos, bom, este é o verdadeiro conteúdo da filosofia. Quer dizer, o que quer dizer um conceito? Quer dizer, com, quer dizer, junto, e sepio, o verbo sepio, sepire, quer dizer agarrar. Se você não agarra ao mesmo tempo o conteúdo do conceito e uma referência à coisa significada, não há conceito. Há apenas um termo, uma palavra com um significado dicionarizado. Pois se você saber o significado dicionarizado, você não aprendeu o conteúdo do conceito, você apenas obteve a definição nominal, a definição verbal. Isso que o pessoal chama de conceito na faculdade de filosofia no Brasil, não é conceito de maneira alguma, de maneira alguma, são apenas termos e definições. O conceito começa na hora em que, junto com a definição nominal, você capta algo da realidade subentendida. Então, quando essa realidade é um ente do mundo físico, é fácil você perceber isso. Por exemplo, você conhece a palavra vaca e sabe a definição de vaca, mas na hora que ele vê uma vaca, ele pensa que é um tatu. Ele tem um conceito de vaca? Não, ele tem apenas a definição nominal. Quando se trata de objetos que não são fisicamente visíveis, mas que são estruturas complexas, como por exemplo o estado, não é isso? Então, bom, você precisa de um imenso esforço imaginativo para você conceber o que é um estado. Então, você pode usar a palavra estado a todo momento. Se você perguntar o que é, ele vai dar um significado dicionarizado apenas, tá certo? Mas não há uma apreensão real do objeto. Se você perguntar o que você quer dizer com estado, eu digo, bom, eu dei um curso inteiro para mostrar tudo que eu percebia do que era estado. Né? E você, esse conceitos que se refere a objetos desse tipo, como Estado, classe social, nação, ideologia, etc., etc., você tem um teste infalível. Esses conceitos, eles jamais apreendem completamente o seu objeto. Isso é batata. Isso quer dizer que, por exemplo, tem um conceito do Estado, bom, sempre vai haver mais e mais e mais e mais elementos que podem entrar no conceito de Estado e que eu não tinha pensado. E o segundo lugar, compreender o conceito é compreender o elemento de contradição e de tensão que existe dentro do próprio conceito e no seu próprio objeto. Então, se você pegar, por exemplo, que acabamos de discutir isso, o conceito de uma classe social, uma classe social não é uma coisa. Uma classe social é um conjunto de tensões e contradições. E só pode ser descrita como tal. Se não, vamos dizer, a classe social seria um elemento permanente e improblemático grudado em todas as pessoas, que pertencem àquela classe, e não é assim. O indivíduo pertenceria, vamos dizer, a uma classe social como ele pertence geneticamente a uma família e não pode sair dela jamais. Não é isso? Então, por exemplo, o conceito de família, bom, ele é um conceito improblemático porque se refere a uma realidade fisicamente identificável através de um teste de ADN. Não é isso? Mas, vamos dizer, o conceito sociológico de família, já não é assim. É um negócio altamente complicado. Não é isso? Então, por exemplo, o indivíduo que se desliga de uma família, ele rompe com a família. Ele rompe, mas ele, quando ele sai, ele leva a família dentro de si sob a forma da sua herança genética e de hábitos e vícios adquiridos desde a infância. Não é assim? Então você vê que a família, vamos dizer, o desligamento entre um sujeito e sua família é um negócio altamente problemático. Não é uma coisa simples. Ainda que o indivíduo que vivencia essa situação não tenha consciência da coisa problemática. Eu ainda me lembro, nos anos 60, tinha uma música cantada pela Elis Regina, em que a letra da música era um revolucionário, uma alma progressista, que daí constatava, de repente, que nós ainda somos os mesmos que os nossos pais, e ficava profundamente decepcionado com isso. Eu digo, pô, mas ninguém te avisou antes? Quer dizer, você achou que você sair de casa e arrumar a carteirinha do PT ia libertar você da herança familiar? Mas que idiotice! Né? Então, veja, eu nunca vou me cansar de dizer isso aqui. Compreender um conceito, quando ele não se refere a um objeto fisicamente acessível, é compreender um corpo, um feixe de contradições, um sistema de contradições. E se você não sabe o que é isso, então você vai tratar essas contradições como se fossem coisas. E daí você vai virar aí o Breno Altman ou qualquer outro imbecil desse tipo. O Brasil está cheio, a universidade brasileira está repleta de gente assim. Quer dizer, isso é uma vergonha, coisa de uma baixeza imensurável, esse pessoal fingindo que é intelectual. Então, bom, eu acho que já foi longe demais esse negócio, né? Então, vou responder mais um. Felipe Lessard pergunta. No ano passado morei no Canadá para ali estudar. Coincidiu que tenha sido o ano da minha conversão ao catolicismo e também o início dos meus estudos com o senhor no Seminário de Filosofia. Inclusive, lhe fiz uma visita na Virgínia quando o curso Conhecimento e Moralidade, se não me lembro. Esses foram tempos de uma energia intelectual, de uma luminosidade como eu nunca havia experimentado. E até hoje não sei se isso deveu majoritariamente à graça inicial da minha conversão, conjugada ao apetite de alguém que recém descobriu a verdadeira filosofia, ou ao fato de estar morando em um país onde as condições concretas são muito mais propícias à vida humana. Estando de volta ao Brasil, angustia-me perceber que estou emburrecendo a passos largos, assim como perdendo meu apetite outrora voraz pelos estudos e até um pouco da minha fé. O senhor falou alguma vez sobre o fato do Brasil ser um país que acanalha as pessoas. Eu custo entender isso. Simples. O Brasil cria dificuldades. Tudo é imensamente difícil. E as pessoas adoram dizer não. Por exemplo, você vai num caixa de banco e pede uma coisa para ele. Se ele, quando ele pode dizer não, ele se sente infinitamente importante. Quer dizer que o poder no Brasil é marcado pela quantidade de obstáculos que você consegue colocar no caminho do outro. Por exemplo, se você tem uma dívida para pagar no exterior, aqui você vai no posto de gasolina, preenche um papelzinho, paga pela Western Union, assim, em 30 segundos o dinheiro está lá. No Brasil leva vários dias, porque tem que ser feito através do Banco do Brasil, tem que ter um requerimento, não sei o quê. Quer dizer, uma coisa simples, os caras conseguiram complicar. Aquele negócio de criar dificuldade para vender facilidade, é no Brasil, não. Eles criam dificuldade para vender mais dificuldade. Tá certo? E a coisa inteira foi construída assim. Você não pode esquecer que o Brasil começou da seguinte maneira. Quando chegou o governador Mendes Sá, ele trouxe junto com ele um ministro da Justiça, um ministro da Fazenda e um conjunto de regulamentos que eram ordenações do reino. Já tinha tudo isso, já tinha toda a estrutura burocrática do Estado antes de ter população. A população constituía-se de índios, macacos e tatus bola. Né? E já tinha a estrutura do Estado montada. Porra. Quer dizer, esse fenômeno burocrático no Brasil é um dos mais assombrosos do mundo. Uma vez o sujeito me disse o seguinte, um advogado tributarista, ele disse, sabe quantas mil leis regulam o orçamento da União? 5 mil leis. Né? Então, digo, você acha que os caras que votam o orçamento da União conhecem 5 mil leis? Não, então eles sempre vão violar alguma. Então, se você faz 5 mil leis sobre qualquer coisa, é claro que a lei será violada. E todos estarão sempre na ilegalidade. Eles estão na ilegalidade, estão inseguros. Porque sabe que a qualquer momento pode vir um fiscal e botar o cara na cadeia. No Brasil estão todos na cadeia virtualmente. Vocês não sabem disso, não? Então, as leis são tantas e tão complexas que ninguém pode cumpri-las. E elas foram feitas para isso. Então, as leis no Brasil não refletem o funcionamento real da sociedade. Elas refletem um sistema de impossibilidades, que é criado para fins de controle social. O controle social não é exercido conforme a letra da lei. Ele é outra coisa. Ele é justamente, é simplesmente para manter todo mundo assustado e todo mundo preso num tecido de impossibilidades. Em suma, se você pensar classes sociais no Brasil, esse é um elemento que eu gostaria que alguém fizesse alguma tese a esse respeito, a diferença entre classes sociais no Brasil é muito menos determinada pela posse dos meios de produção do que pela posse dos meios de impedimento. Isso quer dizer que no Brasil um fiscal da Receita Federal pertence a uma classe social superior a qualquer empresário, mesmo que o empresário seja bilionário. Ele pode pôr o empresário na cadeia, o empresário pode apenas lhe oferecer uma propina. No Brasil a propina é considerada um elemento de poder, quando é claro que quem dá propina é porque está por baixo. Quem tem o poder não oferece propina. Não é isso? Então, eu acabei de botar no Facebook uma frase do Stalin. Stalin diz, as ideias são mais poderosas do que as armas. Se nós não permitirmos que os nossos inimigos tenham armas, vamos então permitir que eles tenham ideias? Quem tem poder fala assim. Você não pode sequer ter uma ideia. Não vai oferecer propina. O Stalin ofereceu propina alguma vez para alguém? Mao Tse Tung ofereceu propina? Então, no Brasil, vamos dizer, o corruptor ativo é considerado mais poderoso do que o corruptor passivo, o que é um absurdo total. O cara que recebe a propina tem mais poder do que aquele que dá a propina. Então, isso quer dizer que no Brasil o critério econômico de distinção das classes não funciona. Assim como o E.P. Thompson, tentando descrever as classes sociais na Inglaterra, chegou à conclusão de que os elementos econômicos não eram suficientes para diferenciar as classes, que você tinha que colocar elementos culturais, religiosos, psicológicos, etc., etc. Eu pergunto, quem no Brasil é capaz de pensar uma coisa dessa? Quando você leu o livro do Raimundo Faulo, Os Donos do Poder, na sua primeira edição, porque depois ele escreveu a segunda edição, ele triplicou o tamanho do livro e estragou completamente. Se puder ter acesso à primeira edição, é uma obra-prima. Então, ele mostra que a classe superior no Brasil é o que ele chama de estamento burocrático. Ele estava na pista certa. Quer dizer, a burocracia é o verdadeiro meio de distinção das classes sociais no Brasil. Porque não é um Estado liberal capitalista. É um Estado patrimonialista e clientelista. Mas, quando você pega, por exemplo, um dirigente petista qualquer, ele está na escala das classes infinitamente acima de qualquer empresário. Ele tem o poder, o outro não. Isso. Então, vamos dizer, a sociologia, a descrição sociológica da sociedade brasileira ainda está para ser feita. Isto não foi feito. Simplesmente não existe. Eu já procurei. O único livro decente que encontrei sobre as classes sociais no Brasil foi esse do Raimundo Faur. E que ele estragou até estilisticamente. Né? Bom, então é isso. Não é, isso não é uma impressão, não é uma coisa que esteja disseminada no ar como se fosse um gás. É um sistema de regras, é um esquema de poder. Né? E o poder no Brasil consiste no poder de dizer não, o poder de impedir, o poder de não deixar as pessoas avançar. Quer dizer, há um travamento geral da sociedade. Esse travamento geral da sociedade, o travamento geral das iniciativas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos você leva 3 dias para você registrar uma empresa e começar a trabalhar. No Brasil leva meses. É uma coisa quase impossível. Tá? E daí você começa a trabalhar na ilegalidade, daqui a pouco vem alguém te prende por causa disso. Mas, então, você vê que vamos dizer, a estrutura do Estado no Brasil foi toda montada para isso. Tá certo? E isso se reflete, quer dizer, em todas as organizações que existem. Por exemplo, veja aqui nos Estados Unidos, se você está frequentando uma escola e você faz trabalhos extracurriculares, por exemplo, você organiza uma festa, ou você faz uma campanha de caridade, ou você faz qualquer coisa, isto conta pontos, isso vale nota. É? No Brasil, isso é chamado matação de aula. Quer dizer que as boas iniciativas são boicotadas. Isso acontece em todas as escolas do Brasil. E acontece há pelo menos 100 anos. Agora você imagina o peso acumulado disto ao longo dos anos. Então, o Brasil, o Fauro, no fim do livro dele, que é muito eloquente, eu prefiro sempre a primeira edição. É que ele fala do vinho novo nos odres velhos. Quer dizer, o vinho novo vai ter que estourar os odres velhos, senão não vai funcionar. Só que está esperando para estourar há muito tempo. Cada vez que vem alguém prometendo estourar tudo, o que ele faz é acumular mais dificuldade, mais impedimento. Por quê? Porque o pessoal acredita que, vamos dizer, a renovação consiste em tomar o poder do Estado e usar o Estado como elemento renovador. Todos os movimentos sempre fazem isso, até os liberais fazem isso. É? Eu digo, nunca se pode fazer isso. Você tem que atuar fora do Estado. É? Você tem que criar estruturas que funcionem por si mesmas, fora do Estado, mesmo que seja na ilegalidade, tá certo? E que vençam pela sua eficiência. Por exemplo, nos anos 80, depois eu não acompanhei mais, 60% da economia brasileira era economia informal. Tinha registro, não pagava imposto e, no entanto, estava alimentando 60% da população. Eu não sei como está isso hoje, mas isso era uma boa solução. Então, quer dizer, o que você vivencia no Brasil não é uma impressão. Isso, claro, aparece também na esfera dos sentimentos, das emoções, etc., etc., mas vem de uma estrutura real de poder que é opressora na base. Isso não importa quem está no poder. Né? Essa é a estrutura, não é tal qual partido, isso é o Estado brasileiro que é assim. Bom, então. Então, por exemplo, se eu tenho alguma palavra, né, de estímulo. Bom, tenho. Não acredito em nada do que você ouve na sociedade brasileira. Viva aí como se você estivesse no exterior. Veja, e também, vamos dizer, as relações pessoais. Evite ter relações pessoais muito profundas com pessoas que não compartilham dos seus ideais e interesses. Lembra do São Tomás de Aquino? O que, que é a amizade? Idem velho, idem nole. Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Se as pessoas querem coisas completamente diferentes de você, bom, pode ser seus conhecidos, mas não pode ser seus amigos. Mesmo que seja seu parente, mesmo que seja sua mãe, sua avó, sua tia. Está entendendo? Então, afaste dessas pessoas e procure aquelas que têm os mesmos interesses. Hoje em dia existe internet, você pode ter uma rede de contatos no exterior. Você pode, suas melhores amizades podem estar do outro lado do mundo. Isso é um fator libertador, né? Bom, então é isso. Lembre-se do curso Introdução à Filosofia do Erich Fröbel, está à venda no site do seminário, no meu próprio site, no Mídia Sem Máscara, e de 31 de setembro a 5 de outubro, vou estar pronunciando 30 de setembro a 5 de outubro, estarei pronunciando aqui o curso Sociologia da Filosofia. Estes temas que nós estamos falando aqui têm algo a ver com o nosso curso. Ok? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.